com tudo isso aí. Tá rodando, eu queria dar boa tarde pra vocês, né? Todos vocês. Ah, você queria dar um boa tarde. Daqui a pouco tô a caminho do Pacaembu pra narrar o jogo. Pra narrar hoje. Com certeza. Eu pedi pra nem baixar o hino, porque na transmissão, quando alguém faz um gol, tem um hino. O hino do Palmeiras não faz gol mesmo, não precisa nem ter hino. Como assim? Mas, tiver, essa hora o Domênico deve estar dentro do avião, lá da Singapura, rumo a Barcelona, junto com o Mano, junto com o Mota, né? A gente vai tentar manter contato com eles dentro do avião. Se bem que não sei se o avião já levantou o voo, né? Porque às vezes 17h30. É, que horas? Agora 15 para. Já deve ser. Será que já? Acho que já, hein? Será? Correu tudo bem. Se conseguiram prender o Mota lá dentro direitinho. Nossa, do bagageiro lá. Vou ligar pra ele. Vamos tentar manter contato com eles dentro do avião. E se não foi, tá saindo, né? Mas o Domênico tem uma moral. O piloto normalmente é o quê? Então, francês? É o quê? Da onde que ele é? É espanhol? Espanhol. Ele deve olhar o Domênico e reconhecer. Pedir um autógrafo, pedir foto. Então o Domênico fala, eu quero falar porra velhinho aí. Ele deve deixar. Não, a equipe é de Singapura, não é? Você que tá embarcando no voo, se o Mota tivesse meio assim, chonchudo, não é nenhum colete daqueles não, viu? Ah, é? É barriga mesmo. Vai pensar que é. O Mota foi de liminha, é assistente de palco, dá uma olhada. Deixa eu ver. Olha a foto do Mota. Meu Deus do céu. Nossa senhora. O João do lado dele tá meio que falando... Dá uma saída aqui perto. Segura aqui. Aí, fera. Não, tá fazendo mico aí. Ali, velho. Legal que o ouvinte foi de pai de santo, caiu, o avião não cai. Ouvinte foi mesmo. Vamos às manchetes do Estádio 97, seu Bento. É o popular preto velho, mas vamos aí a manchete, mas olha, daqui a pouco, na hora de falar do Palmeiras, o senhor vai ter que invocar o pai de santo. Ah, pai de santo? É ué, tá, já passou da hora de invocar o pai de santo do Palmeiras. Pegou desprevenido aí, Rui. Tem a coisa, pai de santo. Ah, é? Peraí, vamos falar no avião. Ô, Dodô! Fala, Sombra, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Ô, tamo ouvindo sim. Tá aí dentro do avião, Dodô? Não, ainda não, Sombra. Ainda não? Não, ainda não. Estamos dentro do aeroporto, tá? Estamos aqui numa área VIP exclusiva. Sim. Uma área VIP sensacional, cara. Olha, nós, velhos mortais, não pensávamos que estaríamos numa sala tão legal, tão confortável, com bebidas, com comidas, com docinhos, com tudo o que tem de melhor. O mano tá tomando todos aqui, o Motinha também. Eu tô ao lado do ganhador aqui. Tô ao lado do ganhador dessa promoção. Ô, Dodô. Oi, fala, Sombra. Vamos tentar fazer novamente uma conexão, porque a tua ligação tá muito baixa, tá muito estranha. Tá fugindo, tá fugindo o som. A gente vai tentar fazer um novo contato com você. Tá bom. Tá bom? Tá. Até bom. Já. Beleza. Tá. É isso aí. Bom, então vamos aproveitar. Vamos falar do Corinthians? Pode ser. Agora, eu gostei do detalhe do docinho. Você viu, Domênica? Falou que tem muito docinho. Gostou? Ah, é. Aguinaldo, toda like. Por que você não foi? Depois daquele relacionamento de vocês, o Dodô tá mais meio. É, ele falou, você viu, docinho, gostoso. Ah, que gostoso. Cadê o Nariga pra falar do Corinthians? Já tá indo. Eu? Mas olha, Corinthians ontem, mais uma vez, passou o carro. Ontem foi a vez da Ponte Preta. Lá na arena, dois gols perdidos, né, de pênalti, dois pênaltis perdidos pelo Corinthians. E tá aí, 32 pontos, vai agora time titular, né, se aquilo foi o reserva ontem, tinha um titular no domingo contra o Parmeira, vai ser difícil, hein? Uma coisa, o RG, tem que explicar pro Corinthians. O Dodô vai entrar no ar, depois a gente comenta, tá pronto, a gente conclui. Vai entrar o Dodô? Ô Sombra, quer... Vai entrar o Dodô? Quer falar com o Dodô? Entra! É isso aí, ô Dodô! Oi, Sobra, tudo bem? É, um pouquinho melhor agora, que tá, não sei se de repente é o local que vocês estão aí, né? É, dentro do aeroporto, né, na área VIP aí, mas tá realmente... Vamos tentar fazer o seguinte, ó, depois que vocês embarcarem no avião, dá um toque pra gente, tá bom? Tá bom, assim que a gente entrar dentro do avião, eu peço pra vocês ligarem. Boa, valeu! É nóis. Abraço. Então, mas, infelizmente, acho que o sinal ali dentro do... Quando eles estiverem em Barcelona, aí vai ser muito melhor a conexão. Explicar pro Corinthians que tem um negócio no futebol chamado pênalti. Esse cara não deve... Você viu como é que os caras bateram os dois pênaltis ontem? Vi. Bateram tão mal que os caras da ponte nem agradeceram o goleiro, tá ligado? Os caras nem falaram, aê, pegou o pênalti. Os caras mas falaram, eu queria dar parabéns ontem pela vitória do Corinthians pro Tite. Tite realmente é fenomenal. Tite é, meu. Tite foi pra coletiva. O Tite conseguiu falar de seleção brasileira o tempo todo. Porque ontem precisava explicar também a famosa lei do mano, né? Ontem foi colocada a lei do mano no jogo. Pro Grande. Dois pênaltis para Ponte Preta. Dois pênaltis para Ponte Preta. Verdade. Dois pênaltis para o Corinthians. Só que do Corinthians eu só daria um. O outro, convenhamos, hein? O cara não pode cair no chão com o braço sem. Como ele vai cair no chão com o braço? Sem sentido. Gente, nada contra o Corinthians. Estamos falando aqui de arbitragem. Como a gente tem que falar. Seja lá contra quem for, doa quem doer. Mas ontem foi o Pro Grande, né? Então, se tivesse acontecido ao contrário, se tivessem sacaneado o Corinthians, pô, todo mundo estaria gritando, todo mundo estaria, né, estão sempre roubando o Corinthians, aquela coisa toda. Então, ontem a Ponte foi... E é o Ganso? Ontem a Ponte foi prejudicada, sim. Ninguém está contestando o que o Corinthians está jogando de bola, como está jogando, os pontos que tem, né, as vitórias que vem tendo, mas ontem, meu amigo, falou, hein? Agora, é verdade. O menino Groselha, ou ele está inspirado no... Ou ele foi inspirado no presidente do Corinthians, ou o presidente do Corinthians se inspirou nele. Porque o discurso do presidente do Corinthians é o mesmo do Mano. Falei a respeito de Tite na seleção. Não, o Corinthians tem muito mais a oferecer pro Tite do que a seleção. Mas o Tite deixou ontem no papo todo de seleção é o seguinte, hein? Você achou, RG? Se me chamar, eu vou, velho. Você achou isso? Eu também achei. Se me chamar, eu sombrar. Quem não quer a seleção? Não, eu não vi o discurso, eu não vi. Lógico que o Tite falou. Você vai, professor? Com certeza eu vou. Lógico que ele disse. Mas vou levar o Romero. Lógico que ele disse que tá satisfeito no Corinthians e tem que estar mesmo, né? Tá contente no Corinthians, tem que estar mesmo. Mas, ô, meu amigo, seleção brasileira, vai, é o momento do cara, o mundo todo pedindo o cara na seleção, o cara não vai? Vai. Segundo as palavras do presidente, né, do Corinthians, falou, ele é mais feliz e melhor tratado aqui, né? Mas o Tite, ele já tinha essa intenção de ser técnico da seleção, ele se dizia como preparado. Anterior, ele me preparei pra isso. Só que ele teve uma decepção. Não foi anterior ou quando escolheram o Dunga? Agora. Então. E ele mostrou toda uma decepção por não ter sido chamado. Lógico. Né? Foi isso mesmo. Não, agora, tu falou que eu fugi da pergunta do juiz. Você não fugiu? Tu falou e tu me pergunta que eu vou te responder. Eu não fujo. Você achou que foi pênalti ou não foi pênalti os dois pra Ponte Preta? E digo se a CBF me ligar. Vou analisar com calma a seleção. Porra, mas tá falando do pênalti. Que pênalti? Contra o Paraguai. Não tive pênalti. O Brasil foi melhor. Tu tá errado disso. E disso eu tenho convicção. Eu vou te falar. Boa. É isso aí, né? Corinthians guardou mais três e um abraço. Tá, seguindo aí. Vamos lá. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Let's go. É isso, Bento. É, RG, hoje, beleza? Esperamos que seja, né? Beleza. Olha, vitória simples hoje, né? Contra a Ferroviária. Garante pontinhos, né? Lugar. Na verdade, mais três pontinhos E garante o primeiro lugar do grupo, 21:30 o jogo, Vila Belmiro, né, tá vendo se vai escalar os selecionáveis, né, se estará em campo, Acho que a dúvida é só com o Ricardo Oliveira, né? Eu acho que o Ricardo Oliveira vai ficar no banco. Acho que vai sair jogando com o Joer. É porque ele meteu. Quem? Ele meteu Joer. Joel Cruel. Você viu Joel. O gol que ele guardou, velho? Golaço, hein? Joel Cruel. Guardou legal. Mas, possivelmente a escalação do Peixe hoje deve ser o Vanderlei. Bom. É o Victor Ferraz. Bom. O Lucas Veríssimo. Bom. Gustavo Henrique. Bom. E o Zeca. Tudo bem. Bom, só uma ressalva aí. O bombom no meio da zaga é um bombom com. Entendi. Sem recheio. Alô, Santos. Aí vem o Thiago Maia. Tá indo bem. Léo Cittadini. Tá indo bem. Vitor Bueno. Tá indo bem. E o Lucas Lima. Muito bom. E na frente o Gabriel e o Joel. Joel Cruel. Joel. Eu gosto do Joel, velho. Joel é sacanagem. Ele mete uma correria. Tá manjando o Joel nessa fase. Joel é legal. Com a pilantra. Mete uma correria, muito bom. Isso aí. É isso aí. Vamos lá. Ferroviária. Vila, 8:30. Acho que vai dar um jogo bom. A Ferroviária, tadinha, que tomou 4 piaba aí depois de fazer um sucesso, aí voltou a ganhar, acho que ganhou o último jogo aí, né? Eu acho que vai dar um jogo bom aí pra galera. Beleza. É isso aí. Beleza, seu Bento, beleza. Esse é o Estádio 97. No oferecimento de Bozano. É isso aí, amigão. Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, cara. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman. E depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma grande novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. É uma porrada no vilão da transpiração e do mau cheiro. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite. E esses dois desodorantes vêm com um kit exclusivo que marca a batalha do século, que invadiu as principais salas de cinemas de todo o Brasil, amigão. Não deixe de conferir Batman vs Superman, a origem da justiça. Além disso, amigão, você pode ter o seu kit exclusivo com dois desodorantes e uma sacola do Batman ou do Superman. Basta ligar aqui no Estádio 97 e dizer o seguinte: proteção e diversão só com Bozano. Anotou a frase? Vou repetir, hein? Proteção e diversão só com Bozano, tá legal? Invencível como Superman ou estratégico como Batman, o importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado, Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Amanhã o mano vai estar falando de Bozano, mas lá de Barcelona, todo bem barbeado. Imagina. Pois é. É. E hoje temos recebendo aqui também na categoria de base, corintiano, Renan Sanches. Opa, boa tarde, rapaziada. Beleza, e aí, Renan? Não, Renan. É isso aí, um dos... Bom, Renan. Fizeram o serviço ontem, hein, Renan? Por que, Renan Sanches? Você é filho do homem? Não, não sou, não. Não? Queria não, ter sido? Também não. Por que não? Ah, cara, não sei, tá enrolado aí as coisas aí do homem, né? Ah, olha aí, na hora H ninguém quer ser, né? Ô, Renan, você tá tímido, menina, se solta. Olha que sorriso, não tô, não. Adoro homem tímido. Vai lá, menina. É, homem tímido é igual macarrão, eu vou soltando aos poucos e depois eu como. É verdade. Agora, teve um macarrão aí que demorou, hein? Teve, e o macarrão ficou bravo esses dias. Deu azedo, sabe? É mesmo? É, molho vermelho com gastrite, ficou azedo. É mesmo? É, mas aí você vai aos poucos, põe água, dá uma misturada, põe um pouco de sal. E aos poucos vai... E põe a colher de madeira com tudo. E depois é amoleceu. Amolece, ficou até mole demais, porque se você deixa muito tempo, amolece, sabia disso, sim, né? Sim, sim, sim. Mas eu como sopa, eu como tudo. Vamos que vamos. Tá certo. Estádio 97 também tem oferecimento da Acer, construindo com valor. Tem oferecimento de Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima. Continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos falar do tricolor, seu Bento? Pode ser. Tricolor. Tricolor! Que você vai ficar o programa inteiro hoje, seu Bento? Hoje eu tô aí. 18, até o final. É mesmo? Hoje eu tô aí. É, aí, garoto. Ah, vamos ter essa honra aí? Opa, a honra é minha, né? De estar aqui com vocês, pô. Caraca, velho. Olha, Sombra, olha que dureza, hein? Ele me deu 500 conto. Pra é mesmo? Rolou? Rolou? É, 500 só pra você, mas 500 pro bar. O Rudy pediu 300, não, RG pedi. 200. Esse, verdade, pediu. Aquele esqueminha que nós já sabemos como funciona. E o Zé foi 4 pau. Viu? Isso eu? E o Zé 4 pau. 4 pau. Mas o Zé foi 4 pau e mais aquele sofá lá no fundo? Exatamente. Ah, louca. É. Esquema, né? Tá certo. É isso aí. E elas podem, né? É, exato. Agora, só, moralmente, devia ter placar pro São Paulo hoje, hein? Puta, devia mesmo. Porque eu falar, que doído o jogo moral, do São moral, Paulo. Moral, moral, moral. São Paulo tava perdendo até o fim. O Michel Bastos também tá numa draga. Que coitado do Michel Bastos. Que fase que o Michel Bastos tá ontem. Não conseguiu pôr a bola pra dentro do pênalti de novo. E, olha, quase, viu, Sombra? A situação do Michel Bastos tá bem difícil com a torcida. É, embora estão bancando ele lá, o presidente, o gente de futebol novo lá, banco, Michel Bastos, mas tá difícil a situação. E o Kelvin ontem no finalzinho salvou aí a derrota pro Linense. Foi a despedida do Michel ontem, Sombra, você acha, do time? Eu não gostaria que fosse. Juro, não gostaria que fosse. Sabe por quê? Bom, primeiro falando do jogo. Mais um jogo horroroso do São Paulo. Um esquema tático infrutífero, um esquema tático que é montado de uma maneira que você não entende. Como você trabalha com tantos homens no meio de campo, sem... E não são homens que você fala, pô, de nego de chegar, de entrar na área, né? Então, assim, eu acho o esquema do Bauza extremamente equivocado. Ali, se há isso, a péssima condição técnica de alguns jogadores do São Paulo, eu acho que assim. Ou seja, não é que o time não tem um padrão, mas o padrão que o Bauza dá é confuso, é inócuo, é inofensivo, né? O Bauza diz que ele... Ah, agora eu arrumei a defesa, preciso arrumar o ataque. Também tem um pé atrás com essa história de eu arrumei a defesa. Arrumou a defesa onde? No Campeonato Paulista? Então eu tenho medo. Porque você tomar poucos gols ou não tomar gols de Água Santa, Botafogo, etc e tal, é uma coisa. Quero ver depois lá. Pra mim, você mostra que você arrumou a defesa e arrumou o ataque, é em jogo de verdade. É jogo de quando você pega clássico, jogo difícil. Jogo grande, né? Jogo grande. Ali você vai me convencer que você arrumou a defesa ou o ataque. No Campeonato Paulista, não. Então, assim, eu até defendi a vinda do Bauza. Mas eu esperava muito mais de um técnico que tem duas Libertadores da América, um amplo conhecimento. Pelo menos, assim, um cara que tem um certo destaque no cenário sul-americano. Esperava mais. Eu acho que é um trabalho muito mal feito. Se então, tivesse perdido o Caia, você acha? Não. É. Não. E se não classificar? Também não... Ela classifica, não. Classifica. Eu acho, não. Se não classificar, acredito que cai. Não é informação, é palpite. Mas acredito também que o melhor seria a queda dele. Porque assim, se o São Paulo se classificar com esse futebolzinho, tudo bem, a camisa, é time grande, etc e tal, mas fatalmente vai ser eliminado em oitavo ou semifinal. Ela sempre vai pegar o Santos, provavelmente. É, mas não tem sim, como não provavelmente na Vila, né? Sempre na Vila. É, evidente. E provavelmente ou é eliminado por Corinthians ou é eliminado pelo Santos. Ou, de repente, até eliminado por um desses pequenos que estão com o futebol mais encaixadinho. Que às vezes aprontam, né? Que chega às vezes aprontam, né? A tal do jogo único. É. Ituano, Red Bull, Aldax. Não, mas pega a Ferroviária se passar, não é isso? Não sei. Ah, tá no grupo. É. Não, a Ferroviária tá fora. Tá brigando. É do grupo São Paulo, é ela ou outro time lá. Então, assim, o São Paulo hoje é um misto de esquema ruim com alguns jogadores. Vontade não falta. Eu não tenho visto falta de vontade, assim. Acho que o time foi até aguerrido, batalha. É ruim mesmo, né? É? Não é vontade, é, né, Sombrado? Todo respeito, mas. Mas é, tem é dureza, né? Mas com toda a ruindade, você tem a nítida impressão que você pega um técnico. E aí, lógico, tem que dar os parabéns ao Tite. Eu acho que ele saberia montar algo melhor. Não é da noite pro dia, mas conseguiria montar algo mais efetivo. Não tem. Não, gente, é difícil você falar é ruim, é péssimo. É que não tem o coletivo. Não tem. E quando não tem o coletivo, aí sim você pode dizer, o individual é ruim. Só tem um individual que é bom no time. E um só é muito pouco. Não, mas que é o Ganso. Não, mas é pra fazer esse individual. Mas eu acho que bom, há outros jogadores. É o Ganso, há outros jogadores que, num contexto melhor, não seriam considerados ruins. Eu acho que, por exemplo, você pega Rodrigo Caio, o Maicon, o Lugano. Né? Você pega o Thiago Mendes, você pega o próprio Caleri. Não, eu tô dizendo no individual, Sombra, para desequilibrar, o São Paulo não tem, só tem o Ganso, se fosse para isso. E no coletivo não tem nada, não aparece o coletivo. Porque é muito mal elaborado. É, então, não é porque. Aí o coletivo não é porque eles são ruins. O coletivo é porque ninguém deu essa liga, ninguém formou esse coletivo. Agora, sei lá, então assim, eu também entendi que o Bauza podia ser importante pro São Paulo, pelo currículo. Por trabalhar no futebol argentino, que é um campeonato complicado, o campeonato argentino é um campeonato, né, que... E a Argentina, por exemplo, ela exporta técnicos e técnicos que conseguem colocar uma tática muito interessante nos seus times. Mas o Bauza, acho que já passou daquela fase, daquele prazo, e fala assim, não, é começo. São Paulo já fez muitos jogos. Ah, mas eu acho muitos jogos esse ano. Nada apareceu de bom, nada. Você não vê a diferença do primeiro jogo e do último jogo do São Paulo. Você não vê. É horroroso. É horroroso. Agora, vou fazer a defesa do Michel Bastos. Sabe por quê? O cara perdeu o pênalti. Tenho certeza que não perdeu porque quis. Ah, não. Claro. Aí não, né? Entendeu? Outra. Houve crítica de torcida e vai torcida, mas que eu saiba foi de torcedor comum, não foi nem de torcida organizada, sem querer fazer defesa de torcida organizada, mas foi de torcedor comum lá que vai. Ah, até gritaram o nome do cara antes dele bater, quando ele se preparou lá pra bater o pênalti. Eu não acredito que o cara foi pra lá pra chutar a bola pra errar. Exatamente. Eu acho que nós, São Paulinos, podemos preservar aqueles que ainda têm certa qualidade. Se o Michel estava meio desanimado antes, ou não estava correndo para chegar na bola, eu penso o seguinte, olha, tem uma nova direção de futebol, vamos ver como esses jogadores reagem, até o Michel Bastos, com uma nova direção. Será que aí não ressalta, não ressurge, né, uma garra, uma nova vontade? Mas o Neymar entra em campo, ele perde o pênalti, pô, daí vem torcida, enche o saco, fica complicado. Fica complicado. Eu acho que, porra, o problema tá no Carlinhos, o problema tá no Bruno. Ah, aliás, o problema tá no Hudson, você entendeu? Vou te contar uma novidade, não, viu? Não, não, não, Michel Bastos, que ainda tem uma qualidade, você entendeu? Porra, cara. Vou te contar uma novidade, quentinhos. Quentinha. Carlinhos, um mês e meio parado de novo. Esse também é um estiramento, azar, hein, velho? Um estiramento ali. Aquele estiramento que ele tem a cada um mês, sim, teve mais um, vai ficar um mês e meio parado, velho. Não que eu nunca tenha criticado os jogadores do São Paulo, eu já critiquei, você entendeu? Mas só que eu entendo que nesse momento, que tem uma nova direção de futebol, pô, será que essa nova direção não vai conseguir, de repente, rearranjar ali alguns jogadores que estão mais assim, que tem qualidade, mas estavam mais assim, tipo puto, né? Pô, vamos passar uma régua, vamos recomeçar, dar um reboot na máquina. Né? Porque rebootar a máquina do Michel Bastos é legal. Agora, tem jogador lá que você pode querer rebootar, que não vai melhorar nunca, tecnicamente. Pode até ter uma garra, mas não vai dar certo. Agora eu tenho uma pergunta pra você, né? O jornalista, ele informa e pergunta, né? É uma via de duas mãos. É, né? Verdade, é. Você acha que o São Paulo de hoje brigaria pra cair no Brasileirão? Você acha? Ó, não, parabéns pra mim, hein? Uhum. Mas você acabou de fazer a pergunta? Que porcaria de pergunta, boa, né? Pergunta boa, você acha? Eu acho que esse São Paulo, nesse contexto atual, porque depois passam os meses e mudam coisas, aí o negócio, você disse que ia cair, você disse que ia dar problema. Falando, no contexto atual, do que está sendo apresentado, no esquema atual, do jeito que tá, mas olha, não sei se vai namorar com a segunda divisão. Mas vai mandar bilhetinho, vai mandar flores, vai flertar, vai piscar, vai mandar recado, vai. Será? Vai. É simples, cara. São Paulo não consegue ganhar um jogo fora. É isso aí. E quando ganha dentro, ganha dos clubes que tem pique de Série A e Série B e C. Ai, ouvi outra coisa. Ai, rapaz. Ufa, é que o seu ouvido desvirtuou. É, desculpa. Entendeu? Então, o São Paulo, no contexto atual, com esse esquema, com do jeito que tá esse futebolzinho, flerta bonito com uma Série B. Sabe por quê? Todo mundo fala, esse ano cai, Flamengo cai. Nossa, Fluminense... Que o São Paulo é melhor que Flamengo e Fluminense? No quê? É, pau a pau. Por que eu vou falar que tem time carioca que pode flertar com segunda divisão e São Paulo não? Imagina. Nossa, São Paulo, olha, tem que melhorar em todos os aspectos. Técnicos, táticos e, acredito, na questão ambiente possa melhorar com uma nova direção. Se melhorar nos três ambientes, ok. Aí é outra história. Mas hoje, esse contexto de São Paulo flerta com a segunda divisão. Agora, ô malandro. Oh, desculpa, não acaba aí o raciocínio. Fala, Silvio. Não acaba o raciocínio aí, mano. Não, acabei, falei até demais. Porque eu tava isso narrando apareceu o jogo ontem. Tem aí o barulho da torcida. Barulho de torcida? Eu queria narrar o gol da Linense aqui. Eu tava narrando, olha só, 0-0 aqui, São José do Rio Preto, foi isso? É, São Paulo 0, Linense 0, chegamos aqui aos gloriosos 40 minutos do segundo tempo. Tô aqui com o RG, comentarista. O que você tá achando do jogo, hein, malandro? Bom, olha o lance! É... é da Linense! O que é que só você viu, malandro? Olha só, me pegou de surpresa aqui. Todos nós, né? Pegou todos nós de surpresa. No meio da rua, nem o Wesley percebeu que foi gol aí. Não, no banco. Olha, o Denis, ele falhou em muitos jogos aí passados aí. Porra, mas ontem era... Gente... Ontem não dava. Foi um ouvinte que me escreveu e falou assim, porra, cara... Você não acha que falhou, não? Que isso. Não, mas aí é muita má vontade com o goleiro, a né? A bola foi lá em Lins e voltou. Eu não posso falar, cara. Falei assim, a curva. Cara, a bola fez uma puta curva, um puta golaço. Se fosse o Ganso, Fiel Ganso? Fiel Ganso. É. Vamos dizer assim, gol de craque, ninguém vai falar que o goleiro teve falha. É. Se o Messi ou o Neymar mete uma daquela ali... Ah, nossa. Que a câmera que pega de... Porra, é. A bola ela vai pra esquerda, uma baita ela vai curva. Pra direita, é. Ela volta pra esquerda, bicho, não dá. Se tem um goleiro ali, ele não pega. O goleiro tá debaixo do ângulo, ele não pega a bola. Não dava, cara. Ele não pega. Só com escadinha, sabe? É. Negócio, aliás, o segundo mega gol que o São Paulo toma esse ano, porque ele também tomou um lá do... Tomou do César Valerro. Do César Valerro lá fora. Valerro. Do César Valerro lá fora. E do Robinho puta. Também. Hã? O Robinho também. É verdade. Três gols assim. Cara, mas aquele foi um canudo, velho. Que canudaço, hein? Muito bem, estádio 97 de... Calma, vamos falar do porco, vamos sim. Porque antes o Narigudo vai falar da BV Financeira. E aí, amigão? Precisando de uma ajuda aí pra pagar as contas? Quem não tá, né? Ô, meu Deus do céu, como tem conta pra gente pagar nesse começo de ano aí? Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobra até pra viajar com a família. A BV tá sempre ao seu lado. Passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Quer mais informações? Acesse o site bvfinanceira.com.br ou ligue, ó. Grava aí no teu celular o telefone da BV. Esse telefone é bom ter sempre por perto, viu? 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você. É isso mesmo. Você está ouvindo o Estádio 97, também no oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra. É gol! Ah, o Palmeiras. É, seu Bento, rapaz, hoje tem. Então, ih, rapaz. Daqui a pouquinho, Palmeira. Eu quero ver o Jojo no avião. Ô, vó, é com emoção ou sem emoção hoje? É, ultimamente tem jogo que é sem emoção, já perde rápido. É. Fala aí, seu Bento. O jogo é às 8h30, né, vó? 20h30. A vó vai de novo. Vai. Você vai, vó? Ixi, então. Então né? Ferrou. E o negócio é o seguinte: vó é conhecida como Iceberg. Vó, é que nem onde você mora lá, vó. É um gelo desgramado lá, vó, é a casa lá. É. A turma descobrir isso, vó, você não entra mais lá. Tô brincando, brincadeira. Vamos bater na vó aí, pelo amor de Deus. Eu dou beijo em todos os meninos, todos falam do estádio. Eles gostam, vó, quando você vai lá? Todos eles falam, viu? É? É, ó. Mas... Outro dia tem pela Mancha Negra lá. Mancha Verde, verde vó. Aí, todos eles vieram abraçar, tudo. É mesmo, né? Que legal. É verdade que você tomou umas encoxadas, vó? Não, é mentira. Eu queria acender o sinalizador, mas não pode mais. Não. Mas o Palmeiras, vó, deve entrar em campo hoje. É, aí, vó, presta atenção. Provável escalação. É pra falar o quê? Fala se você fala que gosta. Se quiser. Anota, dá nota, vó. Vai. Eu gosto, né? Fernando Prass. Bolo. É, bom, Jean. Vó. Não, você falou pra falar o que eu gosto. Tá bom. Não, você gosta do jogador. Ah, do jogo. É, nota muito do bom. Jogador. Muito bom. Fernando Prass. Formidável. Jean na direita hoje, hein? Necessário. Thiago Martins. Vamos ver. Victor Hugo. O do ano passado era melhor. Egídio, sempre puxar saco. Ótimo. Não, mas, não, mas ele melhorou nos melhorou. Últimos dois jogos. Melhorou, vamos ver, vamos melhorou, ver. Ele melhorou 13%. Sacanagem, vó. É Matheus Salles. Necessário. Gabriel. Vamos ver. Arouca. É, mais um, vou, são três? É, hoje é três. Ah, tá bom, vai. Arou e Robinho. Olha, eu gosto dele. Vai, o Robinho vai fazer gol hoje. E na frente, Gabriel Jesus. Ótimo. E Barrios. É, precisa ver como é que ele tá, né? O Barrios, olha, tem dia que parece que ele vai usar, que ele usa o Valério e vai jogar, viu? E, quem? É, usa o quê? Valério. Valério. É quando a pessoa se dopa um pouquinho, sabe? Ele é meio lento às vezes, viu? Não, é verdade isso. Tá bom, vai. Você é muito besta. Mas, ó, é o seguinte, eu sei, o Palmeiras, vó, agora tem que falar um assunto sério com você, com os ouvintes parmeirenses que estão ouvindo aí. Oi. Palmeiras, eu sempre vejo aqui que o Palmeiras tá com dinheiro. Mas tá falando isso do coração ou não, tô falando de como reportagem. Reportagem aqui, não, como o Bento aqui. Que isso, claro. O Bento não torce pra ninguém. Claro, né? É um cara isento, exatamente. O Palmeiras, que é não sei o quê, o patrocinador, estádio cheio. Coitado, o Pau Nó meteu mais 6 contos aí ontem. É porque a patrocinadora não pagou esse mês. que tá acontecendo? Ai, então? Mãe, eu já não sei. Peraí, então o que tá acontecendo lá? Olha, é difícil analisar o Palmeiras sem a gente estar dentro do departamento financeiro. É, então. Mas eu vou te falar, hein? Vou te falar, tem dois times aí que faturaram muito, Flamengo e Palmeiras. São times que eu não consigo entender como possa passar por qualquer tipo de problema financeiro, não, a ponto de emprestar dinheiro. Segundo informações, em janeiro foi o 8. Mas não foi, foi só para fluxo de caixa e depois já ia receber rapidinho? Ah, em janeiro já recebeu de volta, sim. Fluxo de caixa, recebeu já? Já, já. Ah, então janeiro... se é fluxo de caixa, então beleza. Não, mas mesmo assim, o patrocinador não depositou o Cruzeiro desse mês. Cruzeiro é real. Mas, real. Mas sabe que eu não entendo? É. Porra, meu, tem cento e tantos mil sócios. Assim, não, né, geram dinheiro bacana? O estádio, pois quando é, eles jogam, tá sempre cheio. Pois é. Não tá? É. Na Libertador tá, no Paulistinha dá uma média de 20 mil. Pô, tá bom. Mas o custo do estádio é alto, viu? É 700 mil cruzeiros só pra abrir. Sim, mas vocês vieram numa pegada de 3 milhões, 4 milhões de arrecadação. Os shows não sobra quase dinheiro. Não sei. É lógico, não se deve esquecer que o Palmeiras tem que pagar mensalmente. Sim. Aquilo que o dinheiro que o nobre avalizou. O Paulo Pobre, né? Paulo Agora, Pobre. Sei lá, né? Fica estranho, né, meu? Porque você vê tanto dinheiro. E mais uma informação, agora vindo das arquibancadas. A mancha está proibida, né, organizada de, pela invasão no CT, está proibida de entrar no jogo no domingo. Mas nossa, essa proibição é identificada, né? Não pode, mas ela vai poder... Ah, mas ela falou que não vai cantar esses dois jogos. É, não vai poder, acho que, entrar com instrumento. Não. Era isso, né? Sim. Quer dizer... Posso falar? Eu vou te falar um negócio. Esse negócio eu acho uma baita papagaiada. Aí eu compartilho da opinião do mano. Você fala assim, ó, torcida não pode ir? Torcida pode ir. Ela só não vai com a camisa. Ela só não vai levar faixa, não vai levar camisa. Agora, em termos de manifestação, o que impede você das pessoas todas se unirem ali e cantarem, gritarem? Olha, eu... Isso teria uma solução, assim... Seria o começo de uma solução se alguém tivesse a coragem de fazer isso, que é pulverizar esse pessoal dentro do estádio. Agora, a partir do momento... Como você vai pulverizar o pessoal dentro do estádio? Você acaba com essa coisa do setor da organizada. Porque, por exemplo, você não permite que o cara entre com camisa, não permite que o cara entre com instrumento, mas o lugarzinho tá ali. Então todos vão para aquele lugar lá e ali, pronto. Tá organizado ali. Mas você ali. Não tem como fazer isso, RG. Uma organizada velada, né, RG? É, você tem lá, desde que você venda os ingressos para aquele setor, para torcedor comum, normal. Entendeu? Porque até onde se entende, aquele lugar ele é sempre reservado e sempre é dado um jeito deles estarem ali. E a gente sabe que esse jeitinho quem dá é só o clube que pode dar. Agora, o AGP... Eu acho que o... RG. RG, o... Aparece o AGP. A mancha. Não cantar no jogo. É bobagem, porque faz falta. A avó vai no jogo, faz falta. O torcedor comum grita aquilo. Passou um avião. E ele tá... O torcedor, é verdade. O torcedor... E só grita quando faz gol. Entendeu? Faz outro tripo de protesto. Mas... Xinga o Paulo Pobre antes do jogo, depois. Pode xingar. Não, o pessoal vem xingando bem o Paulo Nobre. Pode xingar depois. Agora, durante o jogo, faz falta, viu, Sombrinha? O pessoal gritando, viu? É bom, tem que ter. Claro. É. Mas, ó, torcida, vou até bater na madeira aqui pra não dar zica. Soletre e madeira. Fala, Renan. Madeira. Vou bater aqui, ó. Tem clássico chegando aí, fim de porque semana, porque domingo o Coringão vai passar o carro, mas... Sim. Digamos que o Palmeiras faça 1-0, faz zica, tô batendo vai na madeira. Vai devagar, que não é assim, não. Digamos que é um aninho sem ganhar, já. Dá uma domingo acaba isso aí. Mas a sua vai imparcialidade devagar, tá indo pro quando saco agora, quando vê o hein. Verde lá, você estranha, você sabe disso. Ele até mudou a voz já. Dá um tempinho aí. Segura aí, irmão. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Segura a emoção. Tá jantando, hein, velho. Não. Ah, tudo bem. Não, porque tem que, né, véio. Não, tem tudo que bater bem. Bater na mesa. Deixa eu falar um negócio. Falar um negócio pra você, velho. Vai pra cima. Seu Bento é caipira, mas caipira é astuto. Caipira não dá mole, não, velho. Só fica ligado. Eles gostam de bulinar cabra. O ouvinte falou aqui, ó, que o patrocinador não depositou porque tem algumas indefinições de contrato. Só quando tiver 100%. Ah, mas esse lance que o Sombra falou de grana, e a gente fica realmente surpreso, e por isso a gente comenta sobre isso, ninguém está aqui para inventar nada, e ele citou muito bem, o Flamengo é uma parada dessa. Quando você ouve falar em Flamengo e Corinthians, esses times têm problema financeiro, né, você não consegue entender como é que isso funciona? Porque os volumes, o montante, ele é muito, sempre muito grande, sempre astronômico. Então, por exemplo, com relação ao Flamengo, ontem teve até um torcedor, ficou puto da vida, mandou um e-mail para cá, que eu tinha falado de salário do Flamengo. Ele falou que você é um plantador de crises. Exato. E você estava mal informado. É. E mal informado, hein? Quer dizer, então, é chato isso? Isso dá conotação... percebeu que você trabalhou no Vasco. É, isso dá conotação de que a gente inventa, né? De que absolutamente nada contra. Então você, por quem eu prezo e tenho o maior respeito, porque é ouvinte do Estádio 97. Oh, é o João que mora lá na Vila Madalena. Tá, ele já passou a mão, agora ele vai dar uma porrada. João, eu vou dar tempo para você pegar a caneta. Nossa! Ixi, você vai pegar a caneta, mas João, vem. E você vai anotar aí a data, que é 29/3/2016, João. Olha, no meu aniversário. Tá vendo? É isso aí. É uma matéria, João, assinada pelo Gustavo Roststein. Roststein. Lá, e ele é do Rio de Janeiro, viu? Ah, não é nem de São Paulo, deve viu? Deve ser primo do Benjamin. É. Deve ser repórter daqueles ricos. Então, e onde? Aí você me pergunta, mas aonde está isso, RG? Aí eu lhe respondo. Nossa, você está dando uma esfregada. Isso agora está no portal do Globo.com. Eu não sei se você considera sério ou não, mas está lá. É. E RG, qual que é o título da matéria? O título? A chamada? É. Então você vai lá porque é uma matéria muito, muito grande, extensa. Muito extensa. Então você lê lá. Sobre risco de atraso de salários, Fla mantém projeto de jogos fora do Rio. Ok, meu querido? Estamos conversando. Nossa, obrigado. Nossa, mas agora você deu uma pincelada, hein? Não, só para não deixar nada no meio, né? Porque no meio é tudo, sabe? Nem lá nem cá, né, RG? Meio acabado, meio mas resolve. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu acho que foi vingativo da parte da RG. Não. O RG não dormiu essa noite. Não. Ele botou no Google 37 mil vezes até achar a matéria. Não é, Sombra. A gente precisa explicar. Porque esse tipo de coisa, aí você lança e aí você não responde à altura, a conotação, apesar de ser um programa que muitos entendem que é na base da brincadeira e da sacanagem, mas tem os momentos sérios. E aí o cara não pode pegar esse momento sério e transformar como se fosse... o cara, sabe, inventou, falou. Não, isso acontece. Vou ficar esclarecido. Olha, agora o Palmeiras, ela tem que fazer aditamento de contrato, acertar o contrato. O Palmeiras tem sempre alguma coisa com esses negócios de contrato. Hein? Primeiro teve o contrato do estádio, que não sabe quem tem mais cadeira. Hein? Se é a W Torre ou o Palmeiras. Teve do lateral. Aí ainda. Teve o contrato que puseram a data errada, o lateral foi embora. É, mas esse idiota tá na Série B agora do Paulista. Ok, mas tudo mas bem. Foi, né? Mas foi. Ah, mas é um idiota. Não, mas você imagina se fosse bom. É. Tinha perdido o lateral. É verdade. Agora tem que fazer um contrato pra mostrar direito que pode e que não pode. Não, mas não é. Olha, os ouvintes tudo mandando aqui, ó. É. E pode ser até que o patrocinador já são 2 meses que não paga, estão dizendo aqui. É, então, pode até tá ser vendo? Que rapaz, tá um cheiro de arroz queimado, reindo o contrato. Reindo. Reincinda? É, isso aí. Então, ó, eu vou falar, hein. Se acontecer de rescindir o contrato, vai prejudicar a gente. Né? Ah, isso vai dar uma confusão, vó. Nossa, isso é igual o estádio lá do Corinthians. A noiva cadáver lá, isso ela enche uma bomba. O saco de todo mundo. Quem lá, que é? Quem que é? A menina lá do patrocinador. Essa também gosta de uma confusão, ela, né, quem vó? Quem mais velha, você ou ela, vó? Ah, a aparência é ela. Quem vai lá gosta de uma confusão, né, vó? Olha, hoje tem o quadro da vó aí, eu voltei com... Você voltou, vó? É, voltei. Então tá bom, já deu o quadro da vó aqui no Estádio 97, na Energia 97 FM. O Estádio 97 tem oferecimento de Pirelli, Dodô. Olha, chegou a promoção Seja Original Pirelli, hein? Atenção, aproveite aí, aproveite, hein? Eu tô avisando agora. Porque é o seguinte, essa promoção é legal porque, olha, você chega lá, troca os 4 pneus do seu carro RG. E aí? E paga apenas 3. É louco. Ou seja, porra, um quarto pneu, meu amigo RG, meus amigos ouvintes, meu amigo que tá aí, né, na sua casa, no seu pensando carro. Pensando em trocar o pneu. Pensando em trocar aí o quarteto de pneus, paga só 3, cara, o quarto pneu sai grátis, cara. É, porra. Sua líder das montadoras poderia oferecer essa condição especial pra você manter o seu carro em dia, hein? Porque pneu, cara, é uma coisa, é um item de segurança dos mais valorosos, RG, tá certo? Ah, você não tem a dúvida. Tá com tudo em dia, hein? Lógico. Consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli. E olha, aproveita essa promoção aí porque é imperdível, hein? Seja original, comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Só podia ser mais uma da Pirelli, amigo. Boa, Dodô! Só podia ser mais uma da Pirelli. Será que eles já estão a bordo? Mas não. O Dodô vai avisar. Vai me avisar. Vai avisar. Aliás, estava vendo aqui, viu, Sombra? Eu, o Rudy, A roupa do Dogô. Dodô? Soletri. Bongo. Lembra do Castelo Rá-Tim-Bum? Tinha um bongo. Dodô parece que tá indo. Fala aí, pro Ronaldinho. Ela tá muito mal vestida. Quem? Quem? A Domênica, ela parece, sabe aquelas meninas que andavam aqui? Peraí, mas o Dodô tá vestido como pra viajar? Vestido como um transeunte. Ele tá indo pra Barcelona. Parece que tá indo pra Osasco. É, parece que ao invés de ir pra Barcelona, ele tá indo pra Guarulhos, pra Osasco. Que bosta. Olha, ele tá com a roupa. Vocês estão parecendo o prefeito do Rio, velho. O que que tem em Guarulhos, Osasco? Não, nada, nada demais. O esquadrão da moda. Ele tá vestido igual o pagodeiro de 92. A calça jeans. Ô, Domênica, pelo amor de Deus, fique mais gostosa. E o Mota? O Mota é... Pode ser essa merda mesmo. A gente não espera coisa diferente. O ouvinte já deu a previsão do jogo hoje. É. Já? Já. Qual? Você viu Pai isso? De santo, entendeu? Ah, o ouvinte é verdade. Agora vai dizer uma coisa, hein? É tudo isso que nós estamos falando, né? Só repassando. É porque aí, pô, parte da nossa equipe do Estádio 97 está indo rumo a Barcelona, de onde amanhã será feito o Estádio 97, nesse horário, né? Interagindo conosco aqui em São Paulo, mas o comando todo direto de Barcelona. No sábado, eles estarão assistindo Barcelona e Real Madrid, né? Com o nosso ouvinte que venceu, o Thiago e a esposa, que vão poder ir no jogo. Temos os ingressos, ingressos cobiçadíssimos, né? E, eu vou te falar um negócio. Sombra! Vem cá. Só uma dúvida, o Bá tá me mostrando. Você viu isso? A foto de embarque do casal Maurício. Maurício e Thaís. Thaís? Mano e Thaís. Estão levando o Mano tá indo dentro da mala? Não, na boa. Se eu sou o pessoal aí da polícia, eu falo assim: olha, deve ter um corpo aí. Não, eu acho um corpo. Que ela está levando o altar pra casalar. Dentro do case. Ela armou tá o padre dentro. São tá quatro, todo mundo. São quatro Pela dias. Deus. São quatro dias. Caraca, eles estão levando, cara. Mala. Pra como se fosse mudar. Ficar 10 dias, mudar. Cara. Estão mudando de país, cara. Tipo assim, intercâmbio. Parece que estão fazendo intercâmbio, vão falar o ano inteiro. Só um aviso. Uhum. Não entra não, hein? Vai ter que deixar abrir tudo isso lá no meio do aeroporto e tirar metade, velho. Ó, 32 quilos não, a mala. Não passa. Só o queijo já tem esse peso. Se passar, paga o extra lá. Só a mala já são 32 quilos. Brincadeira, cara. Não pode, não passa. Sabe aqueles filmes que o cara chega de barco no Marrocos, aí vem todo mundo carregando aqueles baús? Tem um monte de criança pedindo dinheiro. É. Eu vou dar uma opinião aqui, tá ok? Se sou eu pego o case, aí eu corto o pedaço do moto e ponho dentro. Não, pra ele ir tranquilamente. Mas aí não cabe nesse baú. Tá ok? Não, né? Tem que ser maior. Não. Me desculpa. Será que seria algum problema a gente replicar essa foto? Acho que não. Acho que não. Ela tornou pública, então, por favor. Vejam só. Por causa de 72 horas em Barcelona. É brincadeira, hein? Olha, mas nenhum mágico tem um case desse. Coitado desse mano, meu. Pelo amor de Deus. Nossa, mano. Esse aí tá... Esse vai sofrer, viu? Mas isso aí, eu posso falar, é o maior pau mandado que eu conheço, sombra. Isso aí só falta pôr a cela e escovar a crina. Isso aí já nasceu burro de carga. Aonde? Porque se ele tivesse, ele ia falar isso. Ó, pessoal, tem torcida estádio 97. Tem torcida estádio. Aí você fala assim, pô, mas não é que Corinthians e Palmeiras? Não, vou explicar por quê. Porque era para ser o jogo no Palmeiras, mas como o Palmeiras não pode jogar lá, e lá não tem o camarote único, porque o camarote único está nos melhores estádios, no Pacaembu não tem. Aí o que acontece? Não vai dar para fazer do clássico. Mas teremos, então, primeira torcida estádio do ano. São Paulo. Jogo do São Paulo pela Libertadores da América. Ó! Talvez, quem sabe, jogo do último suspiro, você tem que ir para apoiar, não é não? São Paulo e Trujillanos, terça-feira no Morumbi, no camarote único, que maravilha, camarote único, conforto tremendo. Então você, torcedor de São Paulo, quer ir no jogo, tem que ligar e dizer, quero ir no, ou melhor, quero ir na torcida Estádio 97. Você vai ter um conforto, meu amigo. Opa, e é comida, é bebida. Hostes te recebendo. É uma maravilha. Camarote único é o primeiro mundo nos estádios do Brasil. É uma maravilha, tá bom? Então ligue, torcedor de São Paulo, quer ver São Paulo e Trujillanos. Trujillanos. Trujillanos, sei lá como que é isso aí. Só sei que vai dar uma dor de cabeça danada, né? Então olha. Não, mas vou fazer o quê? Fazer o quê, meu? Vai dizer que o Trujillanos é pior que o Linense? Não é. É igual. Não é, deve ser igual. Verdade. Deve ser igual fazer o quê? Não é não? 3284-7097. Ligue e participe. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, que você também pode acompanhar através do seu computador. o áudio e vídeo. É, você pode assistir pelas câmeras aqui do nosso estúdio, o computador aqui, pelo celular, pelo tablet, no seguinte endereço: 97fm.com.br. 97fm.com.br. / estúdio ao vivo. / estúdio ao vivo. É, deixa eu falar aqui, o nosso diretor de imagens tá feliz hoje, hein, Sérgio Louco? É, olha aí, verdade? Dá pra ver em várias câmeras. Legal demais, é isso aí. Assista! Pô, outro dia, meu, é milhares e milhares e milhares de pessoas simultaneamente assistindo o Estádio 97 através da internet, tá bom? Vai lá e assiste! Vamos ao primeiro ouvinte no 3284-7097. Oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Chamando o Dr. Hanso Cruz. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Boa noite. É o Agnello. Agnello, fala, menina. Não, é Agnello, não é Agnaldo. Agnello, é, Agnello. Né? Agnello já é freguês aqui. Ah, então é palmeirense. Tudo bem com vocês? É o Agnello dos Santos Alves. Isso. É isso? Isso. Porco? Porco, Palmeira. Opa! Haja coração. Aproveitar o Agnello. Ô, Agnello, hoje você tem a avó e tem o seu Bento. Oh, você nunca teve a oportunidade de conversar com o seu Bento. Ô, Agnello, só uma coisinha antes aqui, ó. Ó, os protestos hoje da torcida organizada. A Mancha Verde, silêncio durante os 90 minutos. Ah. A Top. Tupi, vó. Não vai ao Pacaembu. Ah. Quem que não vai? Quem? Não, é Tupi, vó. Tupi. É Tupi. Mas ô vovó. Saboia. Pera aí, amorzinho. Savoia. Sem faixas e instrumentos. E a Porques Alviverde vai sair assim que a bola rolar. Mas esses vão pagar ingresso à toa, então era melhor nem ir. Não, peraí. O nego paga o ingresso, entra. A pita e sai. A bola rolou, ele vai embora. Entendi essa, velho. É, isso eu também não entendi. Oh. Essa é da Portuguesa, a torcida da Portuguesa ou do Palmeiras que fez essa, velho? Isso aí é um processo de adaptação. Oh. É o Porto Meiras. Ah, para rapaz, velho. Tá escrito aqui. Agnello, deixa eu te falar um negócio. Depois de tudo isso que a gente ouve, eu não vou falar, tá? Tem um integrante do Estádio 97, que é palmeirense, que mandou uma mensagem. A gente tem um grupo no WhatsApp, né, nosso. Eu? E aí a gente manda mensagem de zoeira um com o outro do time, não sei o quê. E o cara me mandou assim hoje. Eu não vou falar quem é. Ô, Vieira, não leva mal, velho. Mas se o Palmeiras perder hoje, não manda nada no WhatsApp, não, velho. Eu tô triste. Pediu arrego? Falou assim. Você acredita que o cara falou essa, RG? Mas o Dodô nem tá mais no grupo. Olha, eu vou contar o negócio dele. Tem sido outro porco aí, hein? Vamos falar com o Agnello aqui. Aliás, fala no aí. Nosso grupo de WhatsApp aqui, se o Dodô estivesse dentro do grupo, ele já tinha morrido. Já. Ou matado alguém, né? Ou matado alguém, é verdade. É. Mas, ô Agnello, a gente começou o ano aí, quer dizer, vocês começaram o ano, vocês, né? Começou o ano com aquela expectativa, né? Campeão da Copa do Brasil, janeiro, bolso cheio, agora, tá, coitado, presidente, põe mais 6 cruzeiros lá pra... E aí, o que será do Palmeiras daqui pra frente, hein, parceiro? Então, seu Beto, o Palmeiras é uma incógnita. Quando a gente está numa situação que a gente acha que vai ser só alegria, só felicidade, se prepara que a desgraça está logo ali. O Palmeiras simplesmente é assim, não tem como... Assim, para mim, assim, um ano, né? Pelo planejamento que foi feito depois que a gente quase caiu, em 2014, né? Depois que fez a reformulação com o Oswaldo Oliveira, e foi, assim, independente, foi trocando treinador, mas foi se ajustando. Para mim, esse ano, 2016, depois da conquista da Copa do Brasil, ia ser um ano melhor. Só que vai entender. Fez o correto, que para mim foi o seguinte: não teve desmanche, agregou alguns valores, alguns jogadores, tudo bem que alguns não corresponderam da forma que a gente achava, mas quando a gente achou que o negócio ia andar, aí tá essas palhaçadas aí, fazer o quê, né? E a camisa 10, o que acontece com a camisa 10 do Palmeiras? Meu Deus do céu, aí que é complicado, velho. O pior que, assim, o Palmeiras tem... Agora o Vitinho, recentemente, ele foi eleito. Tudo bem que ele é moleque novo, né? Ele foi eleito o melhor jogador no torneio na Suíça. tem o Arancibia. Acho que o Palmeiras tinha que dar uma olhada na base também, dar oportunidade. O Regis é um cara que eu gosto muito dele, eu não sei o que acontece, que não dão oportunidade pro cara jogar. É meio complicado, né? Ficar dependendo de Cleide Xavier, Felipe Gabriel, as viúvas do Valdívia, pelo amor de Deus. Aí eu concordo, viu? Tem um primo meu aí que é DJ. Inclusive o Pagani lá em Santo André, eu comprei, viu? Manda um abraço pra ele. Primo dele. Eu falei com ele esses dias aí. O Pagani? É. Gente boa, ele. Primo do seu bem, né? Fazer o WhatsApp aqui. É. E aí, Jimmy? E aí, beleza? Beleza. Qual que é o tema hoje? Tema, piercing dentro da orelha. Necessário. Ô, Aguinaldo. Aí, quando eu tô conversando com o meu primo, ele foi num lugar aí, numa balada no final de semana, que ele trabalha à noite. E esses santinhos aí que pregam, o cara, não é santo não, viu? Informação fazer que eu a denúncia tive, forte, né? Fala não é denúncia, porque sabe, como né? Eu não tenho a certeza do assunto, eu não posso falar. É, fica só com a informação do primo. O cara falou que tem cara que prega de santinho, que tá há muito tempo sem jogar, que ó, mas ó, é gosta muito tempo da coisa. Um ano, quebra mais ou menos. Uns 200 dias. E veio da Ucrânia. Não precisa falar o nome, né? Só pra gente saber. O cara deve estar uns 230 dias sem nome saber. Composto, né? Agora, Aguinaldo, Aguinaldo, vó e seu Bento. Oi. Com as notícias de ontem aí, de dois jogadores que o Cuca pediu, começa a preocupar também, porque, pô, já tem 60 lá. Se aí, pediu, eu teria pedido. Eu teria pedido. Eu acho que é mentira, viu? Aí o cara. Não. Aí o cara chega, dizem que não. O Gun já estão indo atrás. Então, meu Deus. E aí, preocupa isso, Aguinaldo? Então, RG, se realmente for verdade. Aí eu vou ser franco pra você, o Palmeiras está andando mais para trás ainda. Porque assim, não adianta vir todo treinador que vier, você faz uma lista e traz uma penca de jogadores. Para mim, teria que vir cara para resolver, entendeu? Primeiramente, tinha que enxugar esse elenco, que é muita gente, o ego é grande. Quem que você dispensaria, o Norberto? Então, por exemplo, desses caras que estão aí, Felipe Gabriel, tchau, O zagueiro Leandro Almeida também, tchau. Nossa, dois, meu Deus. Lucas, muito três. Obrigado, vai pro Botafogo. Mas o Lucas dá mais chance, ele teve um ano bom. Entendeu? Não, mas a gente tinha o João Pedro, então são coisas que acontecem no Palmeiras, igual a gente tinha o Felipe Luiz, o moleque aí. O que acontece? A gente foi contratar João Paulo ano passado. Pra que João Paulo tinha o moleque, entendeu? O Palmeiras passou uma impressão de planejamento porque contratou muitos jogadores. E aí contrata um monte de jogador, fala, nossa, viu? Olha, um monte de reforços para cada posição. O segredo, muitas vezes, não é na quantidade, né? É na qualidade. Agora, eu vou dizer uma coisa também, fazendo a defesa aí do pessoal do futebol. Olha, mas pra achar jogador bom hoje, tá complicado. Ah, mas ô Sombra, e esses nomes? Gun, por exemplo, Gun, pelo amor de Deus. O Gun é um cara que o nível, para mim, deixa o Natan. Dá oportunidade pro Thiago Martins. Pra que trazer algum? Também concordo. Ah, eu tô com você, Aguinaldo. O Edu Dracena tava no banco do Corinthians. Ele é um cara que teve a fase. Você vê que, infelizmente, ele pode ser queimar minha língua e ser o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. E o Tite quis. Mas vai trazer um cara igual? Pra que trazer algum? Mas não é certeza isso, e gente. E outra, pra que um volante? O cara do Atlético Mineiro é um volante, pô. Pelo amor de Deus, mais um volante. Não, aqui, não. Ó, o empresário dele disse que não tá. Não tá tentando? Ah, vó, não sei não, viu, vó? O primo do seu Bento falou, tem... Ah, é outra coisa que ele falou, Tem informações desses caras, dessas sim, indicações cara. Aí, vó. É verdade. Ué? Ah, eu não sei. É verdade. É, vó, ué. O volante não tem sentido trazer. Mas é de ser... Segurança que veio, do técnico, ele, exatamente foi o que ele falou. Ele falou que ele não tem aquele cara leão de chá, cara leão na frente da cabeça de alho. Não, o Gabriel não é esse cara. Claro que ele, é. Na opinião dele, não é. O Matheus Sal é, o Thiago Prantos. Não, mas ele não vê dessa maneira. Então vai embora. Quem? O treinador. Tem um monte de novo? Ele tem que pedir o meia cancha. Ô, Aguinaldo, você não acha que muitas vezes quando o treinador chega, ele quer passar aquela impressão, nossa, quero vir com os caras de confiança, porque se não dá certo, aí ele pelo menos vem com essa bengala. É, mas eu tive que trabalhar com os caras que eu não confio. Exatamente. Você não acha que acontece isso também? Um pouco não, disso? Sim, até pra... Não, isso aí tudo bem. Às vezes, vamos supor, uma empresa grande tem um cara, um diretor que sai, às vezes ele tem uns funcionários, as pessoas que trabalhavam por ele, são de confiança e tem uma capacidade que ele confia, ele acaba trazendo pra si, entendeu? Pra dar continuidade. Às vezes acontece isso, só que o problema do Palmeiras, antes de tudo... Pra mim é o seguinte, segunda-feira já tinha que estar ali, tá na mesa do Paulo Nobre, segunda agora. lista de dispensa. Porque, infelizmente, a Libertadores já o semestre mal planejado concordo já foi. Já era. Então, também o que a gente concordo. Tem que fazer? Para não ter problema, vamos fazer o seguinte. Problema. Planejar o Brasileirão. Então, o que a gente tem que fazer? Cuca, é o seguinte, a gente vai enxugar essa lista. Como você disse, seu Bento, tem jogadores aí que estão na balada, esse tipo de coisa. Com certeza, lá dentro, eles devem ter... Só mandar uns 12 embora, né? Ficar entendeu? Com uns 28 só, né? Então, justamente, eles têm que fazer um esquema, enxugar esse elenco. Enxugou, pronto. Agora você vai precisar de quem. Só que é o seguinte, tem que ter nomes para resolver, não para agregar. Porque se for para agregar, dá oportunidade para os moleques da base. Entendeu? Tem muita coerência no que você está falando, porque se pregam que o Cuca é um técnico excelente, ótimo, maravilhoso, a longo prazo, o cara que consegue formatar, fazer um time, mas precisa de tempo, então esquece isso aí, né? Limpa a casa e deixa o cara preparar o Palmeiras pro brasileiro e daí para frente, porque realmente trazer o Cuca nessas condições para tentar salvar agora Paulista e Libertadores vai ser complicado. Olha, o RG e ouvintes, tô ouvindo aqui atentamente. Sim. Hoje eu posso opinar sem nenhum louco gritar comigo aqui. Opine. Queria perguntar pro seu... Quem é louco que grita com você? Ouvinte. Ah, eu prefiro não falar nomes. Cuidado com o que você vai falar, viu? É, enfim. Quais desses jogadores você manteria pra jogar Série B no ano que vem? tá de palhaço. Não, é verdade, pô. E prestar pro Santos, você fala? Se ferrar, seu otário. Eu não falei de Santos aqui, é idiota. Olha... Meu Deus. O Brasil tá isso. A gente devolve, viu? A gente Vamos ganhar hoje, Aguinaldo? Oh, quer dizer, vocês vão ganhar hoje, vocês? Não, tem que ganhar. Além de ter vergonha na cara, não é possível. Quanto hoje lá? Quanto? Tem que ganhar. Pra mim, acho que 3-0, Verdão. Oh, você tá otimista, hein, velho? Não, eu costumo falar 3-1, porque eu tenho certeza que o Palmeiras vai tomar um gol hoje. Mas digamos que eu vou torcer que seja 3-0, Verdão. Já tem escalamento, já não tem, né? Ah, tem aquela possível escalação que o Bento deu no começo. É, mas já provavelmente vai ser essa mesmo, viu? Com três volantes, viu, seu Bento? Também acho. Não é aquele cara que gosta de deixar, assim, pra última hora. Ele sempre expõe o time que vai jogar, ele não tem muita frescura, não. É isso aí. Aguinelão, suas considerações, Aguinelo. Não, primeiramente, eu até pensei que o Sombra ia pra Barcelona também, fiquei até surpreso. O Baixinho tem muito trampo, velho. O Baixinho tá mais enrolado que arame farpado na fazenda do Benjamin. Não, eu não gosto de largar a quitanda aqui. Prazer, quitanda, prazer. Tá certo. Que quitanda, você, sério aí, ó? Eu queria mandar um abraço pra todos vocês aí, viu? Mais. Um abração pra todos vocês. O Vieira, que eu tive a oportunidade de conhecer na Funkfest. Valeu, meu amigo. Todos vocês aí. Cara, ele tá maior do que a Funkfest, viu? O Felipe Seu Bento, mandar um abraço igual, pro Pagani. Pô, vou mandar um abraço. E falar o seguinte, o Pagani, ele é pequeno, cara. Ele não cabe dentro do Fusca, não, viu? Não, não cabe. Não cabe mesmo, velho. Não cabe. Pelo amor de Deus. Tá difícil, ele, cara. Você sabe que ele anda reclamando, o que bicho ele, é grande. Ele vai nos hotéis por aí pra tomar banho, só que o box é pequeno, então ele, pra se ensaboar, ele passa sabão na parede e fica rodando, velho. Que nem um lava-jato. Parece aquele escovão de lava-rápido. Eu vou explicar como é que faz. Eu vou falar um negócio. Você pega o shampoo, Vieira, você pega o shampoo, você espalha no azulejo inteiro e você fica rodando igual cobra no chão. Entendi. Aí você pega agora e vai... Exatamente. Eu só queria falar uma coisa aqui, eu tenho uma reclamação. Diga aí, da pena. Bom demais estar aqui com vocês hoje, porque a felicidade é uma coisa bacana. Mesmo nesses dias de bosta que a gente tem. Agora, eu queria entender o idiota, né, que teve a ideia. Quando você chega no hotel, eu não sei se você já foi no hotel. Chega no hotel, você tem que botar nome, RG, o nome da sua mãe, do seu pai, o nome da mãe que você pega do cara do hotel. Cara, tô de sacanagem, velho! Pra que colocar 25 coisas no papel? É verdade, velho. Aí você chega pra dar uma cagada no hotel. Aí o que tem? Touca? Pra que touca, velho? Eu não quero touca. E outra coisa, hein, mano? Esse shampoo, é melhor usar saliva no cabelo, mano, do que shampoo de hotel. É melhor usar saliva na cabeça do que o shampoo de hotel. É zoado. Né? Sacanagem, velho. Olha, eu entrei com o cabelo liso. Tem hotel que shampoo bom. Velho, me avisa onde tá que eu não sei. Tem um comentário. Tem uns coloridos, né? Cor de rosa, azul. É, cor de rosa, cor do céu. Aqui você quer mexer no ar, é uma dificuldade. Tem shampoo, creme. Você tem que fazer, tem que entrar no PowerPoint do hotel pra entender como é que mexe no ar. Isso já é 3 da manhã, você quer pra um chuveiro com um final feliz, você já tá puto, não faz nada. Quer dizer, é por isso que o brasileiro tá revoltado. Ô, Aguinelo, sensacional. Abraço, Aguinelo. Um abraço. Pode fazer o merchan pra fechar? Pode sim. É, Bozano, né? Proteção e diversão só com a Bozano. Você ganhou um kit com 2 desodorantes, mais uma sacola do Batman ou do Superman. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Ganhei um crédito de R$50 no cartão Zoom. E só com a Polo Área Samsung eu tenho o melhor clima do ano. Sorteio é daqui a pouquinho. Quem sabe você é o grande vencedor. Não, se Deus quiser. Mais uma vez, muito obrigado aí a todos vocês. E um abraço aí pro Rude, pra você, Sombra aí. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, Aguinelo. Valeu, Aguinelo. Todo mundo aí, fique com Deus aí, viu, galera? Você também. Valeu, cara. Um abraço, velho. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Olha, e o Sérgio Louco tem uma informação pra gente aqui, né, Sérgio? Tá chegando só bom. O Sérgio Louco, nosso diretor de imagem, tá avisando que amanhã o estádio... É nóis, Sérgio! O estádio 97, que você acompanha através do nosso site, 97fm.com.br/estúdio ao vivo, que você pode acompanhar do seu computador, celular ou tablet, você vai ter imagens não só do estúdio de São Paulo, como também do estúdio montado em Barcelona. Então você vai ter imagens concomitantes daqui e de Barcelona para você acompanhar a galera fazendo o Estádio 97 lá em Barcelona através do nosso site. Você vai poder conferir no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Oh, os caras estão deixando o Domênico nervoso antes de invadir e embarcar, velho. Tão louco, velho. Olha o que fizeram. Eu mandei uma mensagem. O Marcos falou: eu tô aqui, tô tomando conta do domínio. Quem é Marcos? O Marcos da Singapore Airlines. Olha o que a produção fez. Aí eu mandei uma mensagem pro Marcos, né? Ah. Não dá pra ouvir. Toma conta do domínio. Não, diz o que tá sendo falado porque não dá pra ouvir. Melhor, não dá, não dá. Aí eu mandei a mensagem pro Marcos assim: Marcão, toma conta do Domênico. Se precisar, você compra uma focinheira, porque ele morre. Ah, sim. Imagina a resposta do Domênico. Tem que mostrar a resposta, põe direito, muito bom. Porra, não, velhinho. É melhor traz aqui, ó. Pera aí. Aqui do meu lado, sabia? É, vou comprar pra mamãezinha, viu? Abraço. Não, repita. Repita. Vamos ouvir toda a educação do Domênico pra todo o planeta ouvir, vamos lá. Que isso, sumiu? Não, vamos lá. Aqui, ó. Vou comprar uma focinheira pra tua mãe, que ela tá aqui do meu lado, sabia? É, vou comprar pra mamãezinha, viu? Um abraço. Não dá um tesão ouvir isso, gente. Não deixa arrepiado. Aguinaldo, você é quem pode dizer. Ah, ele é assim mesmo no dia a dia. Isso, essa agressividade é uma delícia. Ele chegou a usar essa focinheira quando você estava assim no momento mais... Já, tem uma expressão da molecada, que é madeirada, né? Quando você vai, quero dar uma madeirada. Um dia eu virei pra ela, falei, Domênica, vem me dar uma madeirada. Ele veio com a madeira de verdade. Deu nas minhas costas com uma força. Olha que delícia. Só de lembrar, já me dá uma coisa. Mas você não explicou pra ele que não era esse tipo de madeira? Não, eu não expliquei que foi tão bom. Agora a gente tem uma madeira agora do lado da cama, todos os dias. É verdade. E ele pede madeirada, às vezes não. Ah, mas aquela que é cheia de pregos. É. Olha, tem uma musiquinha que eu canto com ele, que é Domênica, Domênica Freguês. Me pegue por trás, depois é sua vez. A gente canta direto essa música. Olha, e hoje rolou no estádio do Morumbi um encontro de 32 clubes sul-americanos, né? É, são clubes que querem montar uma liga para se desligar da Conmebol e poderem promover os torneios que qualificariam aí para disputa de Mundial. Ou seja, querem fazer a sua própria liga. 32 clubes, hein? Participaram hoje da reunião no Morumbi. Nós tivemos entre os brasileiros Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Galo, Cruzeiro, Grêmio e Internacional. E vieram os clubes de fora também, né? Boca Juniors, River, Peñarol, Nacional do Uruguai, Olímpia, Colo-Colo, foram 32 clubes. Vocês não acham que, de repente, está nascendo mesmo alguma história mais forte? É. Só acredito! Vendo! É, né? Já foi em Montevideo a primeira. Gente, pelo amor de Deus. Buenos Aires a segunda. É a terceira reunião dos caras. A primeira liga nasceu, velho. Primeira liga nasceu, Neguinho já desistiu, Neguinho tá chiando. Como você já desistiu? E alguns os times que entregaram logo a rapadura no começo é porque não queriam participar. Não, ficou ridículo, né? Logo que o Flamengo Atlético foi eliminado. O Márcio Araújo falou, nossa, é uma competição a menos. O clube quer valorizar, então, isso e que o jogador fala, nossa, é uma competição a menos. É isso que eu ia dizer, aí virou um rebu danado, uns pela data, porque não tem data, outros porque o jogador acha, porra, mais uma competição. Mais uma competição? Meu, não, não dá, cara. Mas você não prefere que, de repente, seja uma liga mais legal, com maior valorização para os clubes do que, a, do jeito que é feito a Libertadores? Só, lógico que eu concordo, lógico que eu sou a favor. Ah, mas você é muito azedo, pessimista. Cara, começa a coisa certa, para não nascer queimado, para não nascer morto. Por que tá nascendo errado? Ah, mas tá, por que tá errado? Tá errado porque não chega... Até o Santos ser chamado lá? Tá errado porque não chega a lugar nenhum. É igual essa liga que começaram aí, porra. Nada que funciona. Sindicato não funciona, liga não funciona, nada, nem o campeonato funciona. Seu Neto. Tá muito bravo, hein, velho? Muito pessimista, né? O RG, o RG tá com uma carranca. O RG, ele tá carregado hoje. RG, você tá precisando... Tomar um banho de sal grosso. Deixa eu chamar o pai de santo pra analisar a aura do velho. Pai de santo, santo, santo. Agora vem. Olha as coisas de arruda aqui agora. Ai, uma aí. Mais uma aí. Uma aí. Ai, uma aí. Mais um, ó. E aí, pai? Eu vi vocês falando de Palmeira aí. É hoje, né, pai? Gum mesmo. Bom, é o Ogum. Ah, é verdade. Pra começar a conversa. Vai trazer esse infeliz aí. Mas, meu filho, tá acontecendo com você? É, gente, pessimismo. Vó. Você não tá bem? Vó. É que os caras... Que vó, meu. Acho que o RG tá amarrado. O RG tá mal, velho. É que a vó e você, pai, vocês têm muito mais experiência, muito mais vivência, e sabem que aqui é tudo fogo de palha. Nada acontece de verdade. É verdade. É tudo fogo de palha, velho. Não adianta. Mas o que você quer saber de mim? Qual aqui? Não, quem quer saber é a vó. Eu prefiro palha com fogo. É bom. Quem quer saber é a vó. Eu? É gostoso. Você não falou pra trazer por causa do Parmeira? Ogum, quanto vai ser o jogo do Parmeira e o Rio Verde? Olha. Rio Claro. Esse aí é o... Rio Verde. Tá um cheiro estranho, viu? Ih, quando o esse pai é o fala isso... Esse é o caboclo 7 bola pra trás. Viu? Mas ele acerta as coisas? O quê? Então avisa que eu já não vou nem no jogo. Quando... O pai de santo do estádio 97 não falha nunca. Ó. Quando eu levanto, tá cheiro de hortelã em casa, é porque vai dar verde. E aí? Vai dar verde. Cheiro de hortelã. Palmeira, verde, pô, também está corda pra vida. Você sabe o resultado também? Não, vai golear hoje. É uns 4, 5-0. 5-1, vai ser 5-1. Vê os caras de subindo alambrado, sabe aquela coisa toda? É isso aí. Bater no peito, aqui não. Bate sabe aquelas... no peito, pelo amor de Deus. E você, hein? Tá na hora de parar também. Olha, eu vou ficar no banco hoje, graças a Deus. Você parece as coisas que vem lá pra mim. Dá um tempo, filho. Chega. Eu quando eu avisei... Vai fazer abdominal lá com aquele total shape lá, para. Quando eu falei, né, velho? Tá tirando, 42, para. Seu peito é bom, seu peito é bom demais. Ô, vocês estão com saudade da vozinha do Dodô? Não da a vozinha do Dodô, é da vozinha do Dodô. E você, meu amigo, que tá com problemas de infiltrações, problemas de goteiras, fica reclamando aí, né? Que tem problemas de umidade pra todo mundo, mas você tem que resolver esse problema, meu amigo. Você não tem que virar pros outros e ficar assim, ah, putz, vai chover e eu esqueci de colocar o balde lá debaixo da minha cama. Ou perto da cama, né? Não, você não tem que ter esses problemas. Você tem que proteger a sua casa. E agora eu venho com um produto bem legal, aliás, o melhor do mercado, que é o impermeabilizante Recubriplast. Esse sim vai proteger a sua casa. Porque Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta e terceira demão impermeabiliza. Aliás, Recubriplast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E também é o único no mercado com garantia de 5 anos. Guarde esse nome. Impermeabilizantes Recubriplast. E você, meu amigo, encontra Recubriplast nas boas lojas do ramo. Inclusive tem um site legal para você consultar as lojas, no www.sinteplast.com.br. Esse é o site, tá bom? Sinteplast.com.br. É isso aí, impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. E o seu João Palmeirense, proprietário das lojas JOR Tintas, vende Recubriplast. E tá ouvindo lá o Estádio 97. Valeu, seu João, palmeirense. Agora o assunto não é Palmeiras, não, é Corinthians. Queria convocar aqui o Renan Sanches. Mas você tem certeza? Não tem nada a ver com o homem? Tenho nada a ver com o homem, não. Olha. Pode investigar que não vai dar nada, não. Olha! Seu palpite, Renan. Você acha que na hora que apertar, na hora que vier lá o prefixo 021, tocar no celular do Tite, deixa eu falar assim, ó, contrato até o fim da Copa do Mundo, você vai ser o cara da Copa, o Brasil precisa de você. Você acha que vai tremer na base? Eu tô rezando pro Tite continuar no Coringão. Não, mas você imagina, ontem o mano aqui tava se descabelando. Fala aí, mano, só um detalhe. Quem quer ver a pequena bagagem do mano pra passar 3 dias em Barcelona, vai no nosso facebook.com/energia97fm. Vocês têm lá, olha, porque tornaram público. Vocês só não vão conseguir ver o mano porque ele tá dentro da mala. É. Mas só que não fica fazendo comentário, porque a namorada dele é bonita, ele é ciumento pra cacete. É verdade. Aí vai ficar puto porque colocaram na... Ele é ciumento. Aí já viu, velho. Ele se mata por ela. Nossa. Dá bloque. Dá. Bate a cabeça na grade. O bicho. Mas diz aí, ô Sanches. Mas então, Sombra, o Tite já disse uma vez que o sonho dele era dirigir a seleção brasileira. Bem lembrado. Tem razão. Muito bem lembrado. Mas... Foi buscar essa aí. Calma, deixa eu falar. Foi buscar essa aí. Tem razão. Mas ontem mesmo ele disse que esse tempo passou. Sim. Que a época dele ter assumido, escolheram o Dunga. Sim. Espero que mas ele continue nessa tecla. Mas se a Fernanda Lima tecla. Um dia te esnobou e amanhã ela te ligar. Mas a seleção brasileira não é a Fernanda Lima. Uau, ela tá mal vestidinha, mas é uma Fernanda Lima a seleção brasileira. Hoje tá mal vestidinha, mas é. Não, olha, gente, a Fernanda Lima mesmo da TV tá sempre bem vestida. Meu Deus do céu. Mas, ô corintiano, em que momento. Só o que tem nojo. Em que momento ontem da entrevista o Tite disse: eu não assumo a seleção brasileira. Pra mim brasileira. Não serve. E nenhum, mas eu também acho que ele não tem como dizer isso, né, RG? Não tem porque ele vai assumir. Agora eu vou dizer uma coisa pra ele. Não. Ou ele gostaria de assumir, né? Eu quero responder a pergunta em loco. Fala, pra todos Tite. Vocês. Fala. E eu respondo isso, como sempre, contando uma fábula pra vocês. Fala. Uma fábula. Fala aí. De uma vez, no interior da África do Sul, nas selvas pradarias, de um grande tigre, que por anos foi tigre. Mas ele se perdeu, ficou cego, perdeu as juntas da pata, ficou surdo, não tinha paladar e não tinha família. Coitadinho do tigre. Exato. Um dia Ernesto, o tigre, levantou e fez... E é com isso que eu te respondo a pergunta. Mas vai te catar, velho. Se tu não entendeste, é porque tu não tava preparado pra entender. Tá andando, andando com o Tobias. O seu Bento, você imaginou que seria assim, seu Bento? Hã? Você imaginou que seria assim, esse meu cabra? Meu Deus do céu. De onde veio? Ô, Pagani sendo elogiado aqui no Twitter, a galera que ele fixo aqui. Parabéns, Pagani, isso é muito bom. Cara. Pessoal, vamos direto lá pra aeronave da Singapore Airlines com a galera embarcando pra Barcelona. Alô! Tudo bem? Oi, Dodô. Me ouvindo? Nossa, muito mal, viu, Dodô? Muito mal. Muito mal, né? Nós estamos dentro da tela, não sei se você consegue compreender. Estou tentando ficar no lugar que fica meio localizado, né? Daqui a pouquinho a aeronave já estará. Daqui a pouquinho, né? Dodô, tá muito impossível te ouvir, Dodô. Tá bom. Infelizmente. Falou, abraço. Não deu, hein, Dodô? Valeu. Nós, mano. Abraço. Ó, tá 1-0 Rio Claro, hein? Gol do Rio Claro aqui, Dodô. Infelizmente, acho que o sinal ali com o Bica tá com muita interferência, aeroporto. Tá impossível, uma pena. Mas quem acompanha as mídias sociais da Energia 97 tem imagem, vai ter imagem. O Motinho vai postar aí de dentro do avião, muita coisa legal pra você acompanhar. A gente fez a piada, viu, sobre o Rio Claro, mas é verdade aí, ó. Tá jogando São Bernardo e Mogi. O Palmeiras tá numa faca de dois gumes. Por quê? Porque é o seguinte: São Bernardo quase tá 1-11. Acaba no jogo. Se o São Bernardo ganhar, o Palmeiras não consegue entrar no, entre os dois primeiros do grupo. Se o Mogi ganhar, vai chegar perto do rebaixamento do Palmeiras. Vai pra que quando? Noite, hein, meu? Eu não sei, o Mogi tava bem baixo. Hoje... Eu vou ver aqui. Agora, o A1 tá bom. Hoje vai ter viu? Em o A1 tá bom, hoje. Mas mais do que isso, ontem a rodada ajudou os porquinhos. Esse jogo, quando acabar aqui, eu aviso, tá 1-1. Ontem os pênaltis que não deram pra ponte foram comemorados daquele jeito, né? Salvou. Obrigado. Salvou. De nada. Aí o Corinthians ajudando o porco, né? Esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Ô RG, não tem a ver com seleção, mas tem a ver com o CBF. Que vergonha aquela história, né? Das mensagens enviadas pelo procurador do STJD tentando influenciar nos julgamentos do STJD, cara. Você não viu isso? Não, não vi isso. Você não leu sobre isso? Não. Olha, é uma vergonha, né? Porque na CPI do futebol conseguiram aí cópias de e-mails que eram passados do procurador de justiça da CBF, sugerindo aos auditores do tribunal como deveria ser votado a certas situações. Lamentável, mas não nenhuma surpresa, né? Mas você acha que isso no Brasil existe, essa coisa? Então, de sugerir para juiz como que deve ser votado? Não, né? Pô, mas olha, sem comentários, Sombra, a gente, cara, não adianta. Sincero e honestamente, não adianta. Não adianta. Eu acho que não tem jeito. Mas o pessoal acha que tem. Então... Você entregou pra Deus. Ah, tem que entregar, velho. Você falou. Entregou pra Deus e Deus falou assim, não é comigo. Não é comigo. Não empurre esse abacaxi pra cá. Porra, tá louco. É verdade. Tá coisa, velho. É, e agora existe um posicionamento muito forte aí no sentido de afastamento do Paulo Schmidt, de fazer uma investigação mais profunda em cima disso. É, aí você começa, você volta um pouquinho, aí você começa a lembrar daqueles holofotes, daqueles palhafatos todos. Qualquer coisinha ele queria julgar os se times, fazia, né? Lembra disso? Né? Que se fazia para fazer um julgamento, aí a televisão e tudo era através da televisão, não da arbitragem, né? Sim. Quer dizer, então, cara... Mas aí, se ele quer falar agora. É, sabe... Ó, dá até urticário. Segundo o blog do Juca Kfouri, 11 clubes brasileiros hoje que estiveram no estádio Morumbi pediram o afastamento do procurador, o Paulo Schmidt, que segundo o Juca estaria envolvido em escândalos desde a venda de ingressos para a Copa do Mundo até o favorecimento explícito de interesses da CBF. Ah, mas Isso foi uma matéria, inclusive quem postou primeiro essa matéria foi a ESPN, né? É, envolvido com venda de ingresso na Copa do Mundo, pô, tava o mundo todo aqui envolvido, inclusive os caras da FIFA. Você lembra que teve o cara que foi preso? Ah, da FIFA? Eles é que estão envolvidos. Não chegou aí pra Bangu, não foi? E aí, continua em Bangu? Acho que não. Ou já tá em Madureira? Imagina, já foi pra Madureira faz tempo. Ah, então tá bom. Estádio 97, tem oferecimento da Esser, Narigudo. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso aos seus clientes e funcionários? É com a Esser que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar, 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Esser, porque você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Esser. Muito bem, vamos lá, agora é hora do momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro, não é não, Jeová? Ô Santista Jeová. Grande vamos Jeová. Lá. Três ouvintes na sequência. Toca, Asdrúbal! Penny! Penny! Penny! Alô? Alô? Alô? Oi, quem fala? Alô? Sombra, é o Carlos. Ô, Carlos. O Carlos. Tudo Carlos. Bem, Carlos? Beleza. Puta, eu tô tentando demais, cara. Demais, demais. Certo, mas vamos lá. Seu nome completo. Carlos do quê? Carlos Renato. Hã? Martins Ferreira. Carlos Renato Martins Ferreira. Quantos Isso. anos? 38. RG número 2, 38 anos, o Carlos Renato Martins Ferreira. Velhinho, não esqueça nunca o conselho. Se tiver apertado, corre pra trás do Martins, velho. Oh. Entendeu? Bota! Aê, RG, olha aí, ó. Tem alguma coisa suspeita aqui. Só lembrando. Tem alguma produção, hoje... tem alguma coisa suspeita aqui. Que foi, ô, Sombra, tudo bem? Beleza, cara. Só lembrando legal. Que hoje só ouvintes virgens, né? Cara, não, tá zoando. Nossa. Tô semi-virgem, cara. Aí, liguei então, uma vez. Felizmente, no... a terça-feira é só virgem, é virgens, é, então você tá fora, né? Desculpa. Terça-feira? Que isso, é. Rude, mas hoje é quinta. Quinta-feira, hoje. É quinta, não, só lembrando que terça é virgem. Ah, então, pode falar. Pô, não brinca. Não deixa de ser uma mentira. Verdade. Ó, terminou o jogo aqui, o Porcada pode comemorar, né? Opa, quanto foi? São Bernardo e Mogi 1-1, olha que faz, hein? Comemorando. É, mas tem que ganhar vocês, os caras. Isso é outra coisa, né? Isso é uma outra. Cara, né? Muito bom, cara. Ó, deixa eu falar que o meu momento sem parar é muito rápido, eu ouço vocês desde o primeiro ano, Sombra. Pô, sou fãzaço. Boa. Meu, é assim, se eu te falar, Sombra, que eu lembro o primeiro dia do programa, você acredita, cara? Pô, rapaz. Eu lembro que o nome da rádio era só Energia e tocava samba, Sombra, aí nos intervalos, comentava um pouquinho de futebol e vinha samba. Caramba. Foi uma época escura da rádio. Lembra disso, Sombra? Sombra, tava meio down aquela época. Sombra tava triste. Pô, Sombra deve lembrar, ligou gente pedindo Racionais aí, nossa, meu. Racionais é bom, Racionais é muito louco. Não, é muito louco, mas, ligou gente pra pedir Racionais ao invés de falar de futebol, meu. Isso é louco. Não, mas no começo do programa, como a gente, por exemplo, era uma proposta nova, então você fala assim, porra, vamos meter umas músicas no meio. Era uma coisa, inclusive, muito complexa, porque você é uma rádio que só tocava música, de repente você para e pra ficar uma hora e meia só falando de futebol. Aí você fala assim, olha, vamos com calma, mete umas músicas no meio e tal, vamos ver como que chega. Aí você vai conquistando com o papo, aí você fala, então tira a música, que o pessoal tá achando legal o papo, então segue com o papo, né? E você só tá aqui até hoje porque começou e é assim, né, o programa. Com certeza, acompanha. Porque senão, se fosse aquele velho programa sério, aquela coisa, você estaria em outras rádios que tem, né, esse tipo de programa. Acompanhei a evolução dos meninos aí, nossa, muito legal, cara, muito legal conseguir ligar depois de tanto tempo, meu. Você viu, o RG entrou velho, tá mais velho ainda. Entrei criança, entrei com uma criança crescida. Quantos anos você tinha, RG? 70. Ah, nem lembro. 72, 70. Poxa, 16 anos? Puta, velho. Cara, não, 17. Show de bola, cara, show de bola. Eu 16. Ah, você 16, é o programa todo. O programa é um ano mais velho. 17. Só você e o Domênico, que é do início. É, Domênico. Não, muito bom. Entrada, o Domênico entrou 9 meses depois. 9 meses, tá? Eu lembro da nossa formação inicial. É, mas de 99 só vocês dois. Acompanhava muito, cara. Lembro que vocês faziam até uns amistosos de society, eu cheguei a ver. Porra, você sabe que a gente... O pessoal fala, mas vocês não fazem mais torneio de society? Não dá, cara. Não dá, que você vai gastar mais com segurança do que com mas, árbitro. Mas nós já tivemos nosso momento menudo, viu, velho? É. Porque doutor Arnaldo era momento menudo, porque eu lembro muito bem que começava a encher lá em cima. Ah, e essa época eu ia. Ah, era menudo pra nós, pro Sérgio já era pepino de casa. Então. Aí ia dando volta na escada, e ficava eu cheio, ia nessa época. Lá viu? Na calçada, eu cara. Eu ia, morava na Capote Valente. Era uma loucura, morava, bicho. Pode Valente depois do hotel que tem ali. Eu sei, ali 222 você morava, né? Morava, eu ia a pé. Eu sei, você mora até hoje ali. E aí eu e um repórter, hoje em dia um amigo meu que é repórter, de uma outra rádio, ele é repórter. Muito legal. Parava motorista de ônibus, o cobrador levar pizza pra nós, era uma festa. Oh, mora bem demais. Legal. Mas naquele prédio lá, bicho, o Estado Islâmico entra lá, qualquer um entra lá. Puta, era uma zona, é verdade, meu. Você tá brincando, era uma zona, ainda bem que a galera gostava da gente. Era pesado lá. É, ainda bem que a galera curtia. Mas ali era legal, porque aquela na época eles ainda achavam, hoje estão os caras de rodeio. E que saiam uns defuntos também, do lado ali do... Ah, não foi? Tinha um cemitério lá. Por exemplo, lembra quando caiu? Caiu o muro, velho. Caiu o muro, derrapou um caixão lá. Ficou osso, não. Vários. Ficou osso pra fora ali, velho. Hoje seria legal se a rádio fosse lá. Eu deixaria o carro na rádio e ia a pé pro Pacaembu. Ah, sim, verdade. Bom, É, mas é, aquele caminhozinho pra você andar a pé também, eu não aconselho, não. Vai ser deflorado lá com essa carinha. Com essa carinha aí, meu, não vai sobrar nada, viu? Esse cara ia te ganhar no muro do cemitério ali. Ainda mais com esses dois brinquinhos. Os caras iam achar. Eles olham e falam, velho, Maria Gadu, vou pra cima, velho. Querem puxar essas orelhas suas aí. Vai a pele é pertinho, pô. Aí, velho. Você ia tomar suco de canudinho, velho. E aí, Carlos, o seu time, desde então, o primeiro dia de estádio 97, como que foi a trajetória do seu time nesses 17 anos? Cara, ganhou muito, Sondra. Ganhou muito, ganhou, nossa, várias vezes seguidas. O palmeirense não é, né? Com certeza não, não. Isso aí não, você é louco. Tricampeão mundial, meu, sensacional, cara. Vivi bons tempos aí. Monstro, cara, monstro. O Tricolor tava naquela época, começou a voar, cara. Em compensação... É, agora o negócio tá azedando, né? Tá um pouco complicado. Se você fosse o Dr. Carlos aí, o especialista em detectar problemas no futebol, qual seria o seu diagnóstico pro Tricolor? Ah, Sombra, assim, essa mudança de técnico, fica, vai, não, traz um cara de fora, aí aposta numa filosofia, aí muda depois, traz outro cara que é totalmente o contrário. Outro dia você estava comentando com o pessoal do trabalho aqui, meu, tem que dar tempo. Eu acho assim, fez o contrato de um ano, mantém um ano, a exceção seria se, meu, o time tá para cair, precisa daquele sprint final, aquela movimentação. Agora, senão tem que dar continuidade, mas o problema também é que o Boston também não se ajuda, né, cara? O cara escala Centurion de um lado, aí escala Carlinhos do outro. Não, aí fica difícil, né? Não dá muito certo. E o que vinha dando certo, ele acabou invertendo, que era o Michel Bastos na direita, pra ele poder cortar pro meio e bater. E, de repente, o Rogério na esquerda, que é o pé trocado mesmo, o pessoal gosta de cortar pro meio e tal. E aí não tem jeito, né? Se ele não se ajudar, a gente vai fazer o quê? Mas eu prezo pela permanência, assim. Deixa um ano. Não deu certo? A não ser que vá cair, assim, que aí eu desespero, né? Agora, tirando isso, não sei se tem muita coisa pra fazer, não, viu, Sombra? Eu sei que ultimamente você mudou o posicionamento aí, você também era que tinha que dar tempo pra ele trabalhar, mas agora também a paciência vai esgotando, né? Não, vai esgotando. Eu sempre sou a favor de dar tempo pra se trabalhar. Uhum. Mas entendo também que nós temos uma deficiência muito grande técnica no elenco. Mas por outro lado, eu também entendo que ele não está sabendo mexer com o pouco que nós temos. É, pior é que é verdade. O Carlinhos mesmo, cara, eu vivo criticando ele aqui. Eu já achava ele cansado da época do Fluminense, cara. Desde quando ele deu uma chorada lá, falou que esperava convocação e tal. Mas, meu, você é louco, não dá, né? E aí veio, aí além de escalar ele fora da posição, acho que assim, se na lateral ele já não rendia, imagina de ponta, Sombra. É complicado, viu, cara? Tricolor, ultimamente, essa fase agora tá difícil, Você acredita na classificação a Libertadores? Ah, Sombra, sinceramente, pé no chão total, eu não acredito. Acho muito difícil. Acho que o jogo que tinha que ser lá contra esse time que é o mais fraco da chave, que agora vai vir o jogo da volta, que aliás, antes que eu me esqueça, eu quero ir na torcida São Paulo do Estádio 97, hein? Ah, torcida Estádio 97 no Camarote Único, no Morumbi, jogo de terça-feira que vem. Ah, legal. Tá, o jogo que vai ser às 21h45. Show de tá? bola. Inclusive, já aproveitando, você tem que anotar o endereço de onde vai sair o traslado pro jogo, tá? Ah, bom? Legal, vou anotar sim. É Rua Curumins. Rua Curumins. Número 5. Curumim. Curumim ou Curumins? Curumins. É Curumins? Tem razão? Tem certeza? Os caras me sabotando aí, Sombra. Vai mandar pro lugar errado. Imagina, meu. Mano, ô, Carlos. Tá aqui. Oi? Mano, nem tá aqui. O cara que sabota tá... Você é do... Você é da ala que quer o Michel Bastos? Ou você quer da ala que o Michel Bastos pode ir pro Inter? É bela pergunta. Cara, é assim... Eu penso o seguinte. Eu acho que... que nem... Não tá dando certo pra ele. Gosto do futebol dele e tudo, mas não tá dando liga. Eu não sei... Eu ouço algumas rádios do pessoal falando, não, porque tem que tirar as laranjas podres, não sei se é ele, não sei se tem outro, mas se for esse o caso, eu acho que tem que liberar o cara pra ele ir, tentar apresentar um futebol bom porque em outro lugar. Eu sou contrário, cara. É? Eu sou contrário, liberar. Você acha, Sombra? Eu, na verdade, assim, a última perda grande que eu achei que a gente teve foi o Maicon. Sempre elogiei, eu achava que a torcida pegava no pé do cara injustamente... Já fui em jogo que a torcida normal, o torcedor comum aplaudia e a uniformizada pegava no pé. E aí fica esse negócio. Então, assim, pode ser que ele saia do São Paulo, Michel Bastos, e se dê bem num outro time. Mas, eu, sinceramente, agora, pelos resultados que vem sendo apresentados, eu não vejo muita expectativa, não. Mas eu queria ouvir sua opinião, Sombra. Você prefere que ele fique? Eu que prefiro você acha? Que fique um pouco mais? Tem uma nova direção de futebol. De repente, o contexto dentro do clube pode melhorar. É, de repente, o ambiente dentro do CCT pode melhorar. É um novo comando. Então, quem sabe, vamos zerar o negócio, entendeu? Quem sabe dentro desse plano, o Michel Bastos não consegue apresentar um futebol melhor, com apoio e suporte da direção, certo. Se anime mais, entendeu? Porque eu prefiro apostar no Michel Bastos do que em outros que, de repente, podem não ser considerados problemas, mas tecnicamente são horrorosos. Então eu prefiro acreditar na recuperação do futebol do Michel Bastos, certo. Do que em outros jogadores que você pode torcer. E não vai aprender a coisa. Vai ser aquela coisa, né? Ninguém vai levantar suspeita se esse determinado jogador é um problema dentro do elenco. É verdade. Mas ele é um problema. Mas é tipo o jogador que é problema jogando. É, então. Porque é ruim demais. Entendi. Então, Michel Bar, eu prefiro assim apostar em quem tem qualidade, cara. Verdade. Eu acho que assim, por exemplo. Nós perdemos, e aí eu acho que não é só questão de torcida, né? Mas o São Paulo não soube administrar a presença do Casemiro. O São Paulo não soube administrar o Arouca. O São Paulo... Maicon. Aí o Maicon, realmente, por parte da torcida... Muito mal, cara. Você entendeu? E eu acho que o Maicon, ele foi vitimado porque ele participava de um resto de um time que também era muito lento. Que o Maicon não é veloz. Não é veloz. Mas eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei pra você fora do ar e falei assim, Sombra... O Grêmio fechou com o Maicon. Você olhou pra mim e falou assim, Vieira, o Maicon é bom. Você esquece, ele não é rápido, ele não é nada disso. Mas ele ajeita o meio campo. Não erra passe. Então assim, a torcida eu acho que faltou um pouco de paciência. Não, né, e no São Paulo às vezes não se dava bem, porque ele jogava junto com o Ganso, lento. É. Luiz Fabiano, lento, quase parando. Então era muito jogador lento. É. Aí, quem vai cair a culpa? Ah, não, com certeza. Você acaba escolhendo tem um. Tem menos outro, nome também. Não soubemos administrar isso. Não soubemos administrar o Arouca. Jean. É o Casemiro. O Jean foi campeão de muita coisa no São Paulo, acabou indo embora. Acho que depois foi normal a saída. Eu acho que o Jean foi normal, não saiu pela porta do fundo. Olha, eu acho que o time. O time que mais tem problema de relacionamento torcida-jogador é realmente. Se você for puxar na memória, o Richarlison. São muitos. É o próprio Kaká. Meu, é gente, é jogador pra caramba, hein? Durval Lelis. Outra coisa. Quem, Casão? Durval Lelis. Ô, Calção, mas Durval Lelis é cantor de axé. Oh, desculpa, eu falei, nossa, deu certo. Então, é assim, ó, o Inter quer muito, o Santos quer muito. Dois grandes times que querem muito o Michel Bastos. E provavelmente vai jogar muito em um dos dois. Não tenho dúvida que vai chegar em outro contexto, de um ambiente talvez melhor, com um diretivo já implementado há um tempo a mais... De repente, num elenco já de tecnicamente melhor, capaz de um negócio evoluir bem pro cara. Mas ele já falou que não gostaria de sair de São Paulo, hein? Ele tem falado isso. Mas ontem ele falou diferente. Ah, ontem, ontem foi um desabafo. Ontem ele meteu aquela. Tô vendo que os caras querem aqui, né? Então, se eu tô atrapalhando, porra, então aí não dá, né? Mas, ó, amigo, a respeito da... Mas enche o saco, né, RG? Todo jogo, sim. A gente pega no pé. Concordo. Lógico que enche o saco, imagina. Você pode não gostar do jogador? Mas vaiá-lo durante a presença em campo, não adianta nada. Não, com certeza. Não adianta nada, só atrapalha, cara. Com certeza. E assim, eu vejo o seguinte, acho que não pode faltar, Sombra, é vontade. Às vezes, o jogador perde a confiança, faz a bola queima no pé, como disse o Alexandre e tal. Mas não. Quem é ele pra falar isso? Tem que ter vontade, cara. É verdade. Lamentável. Tem que ter vontade, né? Se não tiver vontade, mas assim, eu acho que não tá dando encaixe, Sombra. Mas você viu o jogo ontem? Ontem eu consegui só ver os melhores momentos, Sombra. Acabou então, não passando. Cara, se você analisar, não faltou vontade de ninguém e também não faltou vontade do Michel Bastos, cara. Tá. Só que tá dentro de um contexto tático, técnico horroroso. É, tá errado. Alguma coisa tá errada. Aí marcou a coisa, o cara perdeu o pênalti. Porra, cara. Sabe, o outro dia o Ganso perdeu o pênalti, o Calleri perdeu o pênalti. É o quinto pênalti que São Paulo perde na temporada. Não, é o 4 em 5, né? É o 4 em 5. O Bastos perdeu 2, o Calleri 1 e o Ganso 1. É, foram 5 e perdeu 4. Então, assim, porra, Agora, você acha que assim, pra aquele pênalti que você fala assim, não, esse cara quis perder foi o Roger contra o Figueirense quando jogava no Corinthians. Descarado. Agora, quem quer perder pênalti não vai mirar na trave agora? Vou perder pênalti, vou mirar na trave. E outro, só perde quem bate. Os caras que pegam a bola com o debaixo do braço, o pessoal que joga, sabe, parece que o gol é grande e tal, não é fácil. Mas na pressão, a perna pesa e por aí vai. Fora que deu pra ver nele, assim. Fala, Renan. Deu pra ver nele a expressão. Depois que ele perdeu o pênalti, não ajeitou meião, não ficou olhando pra marca do pênalti, ele ficou puto mesmo, assim. Não, é, porra. Ô Carlos. Oi, Sônia. Lembra do Sorley, zagueiro do São Paulo, cara? Sorley, velho. Veio do Fluminense. Segundo o UOL, o cara tá se defendendo aí pra não ir preso, é porque por contrabando, cara. Foi detido numa investigação da Polícia Federal a uma quadrilha que importava de forma ilegal cigarros do Paraguai. Meu Deus do céu. Tudo a ver com esporte. É. Pô, se fosse outra coisa, mas... Aliás, esses caras, eu vou te falar, hein? É ele, aquele outro lá, o. E era do. O. Como é que chama? Que era da Bahia, não, da Bahia e lá. O Piá. E Jadson. Não, ele falou o nome. Não, o... Edilson. Isso. Edilson. Edilson se enrolou. Piá se enrolou. Piá era demais. Nossa, os caras se metem em cada confusão, bicho. Carlos. Piá, eu lembro de um dia que ele saiu no intervalo, os caras foram entrevistar. E aí, Piá, o que tá acontecendo? Ele meteu um filha da P num corre, cara. Ô, louco. Muito legal, cara. Carlos, só pra encerrar a sua ligação, então anota aí. Você precisa estar na terça-feira, às 19 horas, na rua Curumins, número 5, no bairro Cidade Jardim. Curumins. Cidade Jardim. Certo, Sombra. Tá bom? Sombra, os merchan, Sombra. Faça. Mejange. Dá uma força pra mim pra concorrer a Poluar da Samsung, cara. Eu tava notando que... Eita, nós, hein, vocês. Aí, olha. Da Poluar, hein. Eu vou falar assim, eu vou falar metade. Depois certo. Você se vira com o resto, hein. Vou tentar. Só com a Poluar e a Samsung. Só com a Poluar e a Samsung. Putz, Sombra. Só com a Poluar e a Samsung. Eu? Nossa, os caras vão me matar aqui. Ah, os caras vão te matar, meu. Não, mas tranquilo. E o merchan da Bozano é só a Bozano me garante. Não, é proteção e diversão. Só com a Bozano. Aê. Proteção e diversão só com pelo a Bozano. Menos você ganhou dois desodorantes, ganhou um kit com vai dois ficar desodorantes. Cheirosinho, velho. Mais uma sacola do Batman ou do Superman. Não vai feder igual o Dodô. Ô, oh, legal. Coitado, Dodô. Sombra, posso só mandar um abraço? Manda. Queria mandar um abraço pro pessoal do Reserva dos Lagos, cara, que a gente joga um futebol, lá tem um campeonatinho, Champions Reserva, chama. É até fácil de achar na internet, meu, legal. Tem entrevistas, tem pedido de gol da rodada, tudo. Queria também mandar um abraço pro pessoal que estudou comigo no Carlos de Moraes de Andrade, o pessoal tá pedindo aqui no WhatsApp, não para, tá bombando, Júnior também, e mandar um abraço pra esposa, né, cara? Beijo pra esposa. É bom, hein? Mandar uma moela, né, velho? Tô cobrando. RG, cadê o RG? Me socorre aí, RG. É bom mandar um abraço mesmo, hein, velho? É, cartão, né, RG? Hoje é quinta-feira, dia de enfiar o espaguete no molho. RG, é uma coisa que todo mundo pergunta, velho. RG, é uma coisa que todo mundo pergunta, é o seguinte. O cartão tem validade? Porque assim, ó. E se o cara quiser usar amanhã o cartão, ele pode? Não, o cartão é o seguinte, eu vou explicar. Quem comanda o cartão é a dona. Ah, é ela. É a comadre. Ela que ganha o cartão. Aí, quando você entra no quarto, o cartão tem lá, tem duas faces. Tem o lado verde e o vermelho. Exatamente. Se você chegar lá, bater o olho no verdão, você... Vai pra cima, é tudo vai tomar um banho, vai tomar um banho, entendeu? Vai passar um sabonete. Um bozão. Passa um desodorante. Pra dar aquela cheirada. Agora, se tiver vermelho, velho... Aí, velho. Você nem abre a boca. Oi, Gê, mas explica aí. Que tem um ouvinte aqui querendo tirar o prêmio com o cartão. É mesmo? Como? Vem. Não, gente. Não pode ser. É o seguinte. É o seguinte. Sério, Bá? Aí, ó, não dá, ainda não tá, entendeu? Por enquanto é só no psicológico. No imaginário. É, imaginário, é só no psicológico. Por enquanto. Sou eu, mas nós vamos. Foi você, né, que veio buscar. Nós vamos resolver isso em breve. Valeu, Carlão. Só falar o nome da esposa, né, meu? Fala. Fala. Elizabeth, falar que eu amo muito ela. Bonito, né? Bom. Nome é bonito. Beleza. É nóis, então. E como é que eu faço pra pegar os prêmios, Sombra? Você tem sexta, segunda e terça pra retirar. Sexta, segunda e terça. Isso. Beleza, isso. Amanhã tô aí, posso ir no horário do programa? Pode. Ah, não. Pode. Ah, não, amanhã só, eu tenho um compromisso com a... Só que é o seguinte, velho, o cartão é de mentira, tá? Ah, tá. Também não esperar pegar o cartão pra poder. Ah, mas você fala pra ela que é de verdade, entendeu? Não, mas ela gravou, tá registrado, não tem erro. Beleza? Beleza, meu velho. Então tá bom, um abraço pra vocês aí, um abraço pra todo mundo. Valeu. O pessoal, não sei se tá ouvindo, já foram, né? Boa viagem pra eles lá. Já foram, já se mandaram. Segunda-feira eu tô aí no horário do programa pra gente poder continuar essa resenha aí. Beleza? Boa. Beleza, Sombra. Meu amigo. Valeu, mestre. Valeu, Carlão. Beleza, valeu, abraço. Abraço. Tchau, gostoso. Esse é o Estádio 97, um momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Tá de boca cheia, Aguinaldo? Eu estou comendo. Que é isso? Tá comendo o quê, Aguinaldo? Ó, acabei de receber aqui o WhatsApp. Decolando, Momô. Boa viagem, tá, gata? Aí um aviãozinho e um coraçãozinho. É verdade. Ah, que bonitinho. Tem a mãozinha de oração, sabe? Ah, sei. Ela tem medo. Ó, mas na hora que ele entrou no avião, deve ter cara que falou assim, meu... Esse cara é estranho. Será que não? A pessoa falou assim. Você imagina aquele daquele tamanho, velho. Né? É. Porra, velhinho! Velhinho! Você imagina o cara que senta do lado dele. Porra, velho, e agora aqui que porra, tá, não tá funcionando aqui o negócio, velho? Eu apertei o negócio aqui, não funciona. Chama o Silvano, porra. Porra, velhinho. Porra, meu cinto aqui apertou aqui, velho. O pior é o seguinte. Ei, mano. Ele tem... Como é que funciona, mano? Qual é o problema, gente? Ele tá com um problema, eu não ia falar isso, mas o Dodô tá com um pouquinho de incontinência urinária. Um pouquinho? E a viagem é longa, velho. Isso em voo, viu? É chato, velho. Então, assim, ó, ele vai ficar levantando, enchendo o saco de todo mundo, vai ficar lá, nós falamos, Dodô, Dona bota Jamil, um fraldão. Dona Jamil, ele tá escutando. Põe um fraldão durante a viagem, ele falou, não, porque eu fico com a bunda meio passada, levantada, ele falou. Porque ele falou, fica parecendo que eu comprei aquelas calças em pina bumbum, velhinho. Aí não dá, velho. Ah, é. Vamos caramba, lá, mais um ouvinte no momento sem parar. Dá tempo de eu ir no banheiro? Não. É o Katsu. Ah, é. Alô? Oi. Alô? Oi, quem fala? Daniel. Oi, Daniel, beleza? Beleza, Sombra. Qual é o seu nome completo? Daniel Sexto Costa. Ó. Oh. Daniel Sexto Costa? Sexto Costa, RG. Tá, você quantos anos, Daniel? 33. 33. RG número 2, quinta-feira, 33 anos, Daniel Sexto Costa. Mas vocês assistiam aquele filme? Qual? Daniel Bom? Sim. Daniel Bom? Daniel Boone. Eu pensei que Daniel Boone. Ah, isso eu falei. Daniel Bom. Relacionado. Ele tinha aquele. Ele tinha aquele chapéu com o rabo, que parecia que ele tinha um gambá na cabeça, velho. Eu pensei que você ia perguntar se você assistiu aquele filme. Ele é no pop, não. Aquele, o Sexto Sentido. Aquele Daniel Sexto Sentido. Fast Parker. Não, você sim, mas aí é mole, né? O filho dele chamava Israel. Ah, mas aquele filme Sexto Sentido é legal demais, hein? É bom. Aí eu não gosto de filme. É meio assustador, né? Pô, e o cara, o filme inteiro tá morto, a gente não imagina. É, você vê, pô, sensacional. Tô dando um spoiler aí. Sombra, qual o melhor filme pra você? Os Outros nesse estilo ou Sexto Sentido? Nossa, Os Outros é pesado, hein? Os Outros é pesado, hein, velho? Ah, eu... Pô, a hora que aparece aquela velhinha embaixo daquela... Os Outros. A hora que aparece aquela velhinha brincando ali, os meu, com aquela... Tá dando spoiler. Marionete, velho. É louco. Ô, Sombra, qual é o nome do filme? 20 anos, velho. Nome do radialista. Os Outros remete pra aquele ambiente de futebol, Vila Belmiro. É, vai se ferrar, rapaz. Aí, RG. Qual respeito aí? Fantasma tem no seu lá, aquele monstrengo lá. Ô, hein, Sombra? É um filme que eu tava vendo outro dia. É. Que é um radialista americano, né? É a história da vida dele. Howard Stern? É, isso aí, que faz a mulher ter orgasmo pelo rádio. Pelo rádio, é. Howard Stern. Esse filme. Ah, isso é tudo cópia. O Domênico já fez isso várias vezes. Domênico fez isso em 63. Domênico? Não, não, você viu o filme? Já. É ele mesmo que faz ele, né? Sim, é o Howard Stern, é um radialista muito famoso nos Estados Unidos. É, muito legal. É ele mesmo. Muito legal. Ele é alto igual o Domênico, ele tá cara de louco também. Cara de louco igual o Domênico. Deve ser, ele deve não copiar. Não era o Domênico? Hã? Deve ser o Domênico. É. Será que é o Domênico? Ele copia o Domênico. É, vai saber, né? Às vezes irmão gêmeo. É muito, né? Legal esse filme. Que time você torce, Daniel? Tricolor! Tricolor meio embargado, né? Não foi aquele tricolor, foi aquele... É, tricolor. Já descolorido, já. Já bicolor. Meio ruim, né? Já tá ficando bicolor, hein, velho? Assististe o jogo ontem ou não? Oi? Assistiu o jogo ontem? Não consegui assistir, Sombra. Vi... Só acompanhando o placar. Mas, assim, mesmo com o empate aí, já não era uma surpresa, né? Não tava esperando um bom desempenho, como sempre. A gente torce, mas sabe como que o time tá indo, né? É, meu amigo, se o Kelvin, perna santa, não enfia a canela ali naquele trajeto, meu amigo... Nem me fale, meu. a gente não consegue ganhar jogo fora de casa. Exatamente. Né? Tudo bem. Pegou time grande como o Santos e o Corinthians. Mas pegou aí mais uns 4 times pequenos e a gente não consegue ganhar fora de casa. É horrível. Exato, o Kelvin entrou bem. Kelvin entrou bem. Eu achei. O São Paulo precisa ter nego lá na frente. É, no perfil do Kelvin. Atacante. Esse esquema do São Paulo é horrível. Qual que era não o... Não é ruim não, viu? Qual que era o anterior lá, o técnico? Era o Balsa? Não. O Balsa é o atual. Balsa é esse. O Osório. Esses jogadores eram que estavam com ele, né? Praticamente, não é isso? Maioria. Então, e com o Osório, vocês acham que tinha mais ou menos um formato, um padrão? Ofensivamente não se discute, muito é que ele melhor. Tinha o pato, não é isso? É. Ele tinha o pato ali na frente. O São Paulo, mesmo com o Osório, perdia muitos gols, mas chutava demais. Chegava bastante, criava muitas oportunidades com o Osório. O problema do time do Osório era que defensivamente deixava demais a desejar. Porque assim, é 8 ou 80. Então o do Osório era extremamente ofensivo, né? E em termos defensivos, o São Paulo tinha grave deficiência. Você vê que coisa, né? O São Paulo, o Osório estreou justamente contra o Grêmio, no Morumbi. Fez uma baita uma partida. São Paulo ganhou do Grêmio. E depois, a melhor partida, eu acho, que o São Paulo fez fora de casa, foi contra o Grêmio na Arena. Na Arena. E que ganhou lá também. Isso. Então, assim, o São Paulo parecia, Sombra, que era mais estruturado tecnicamente, taticamente. Taticamente, sim, em termos ofensivos, mas defensivamente era um time muito ruim. O time do Osório, defensivamente, era muito ruim. São Paulo tomou goleadas... Tomou goleadas homéricas. São Paulo tomou goleada do Galo, o São Paulo tomou goleada do Palmeiras, o São Paulo tomou goleada do Goiás. Não era mais ele, né? Não, era o Muricy. O São Paulo tomou N goleadas, tendo o Osório como comandante. É que chegou um momento que do meio pra frente eles tinham. Pô, tava o Kaká, não era isso? Não, o Kaká foi no ano não, anterior. Não, né? Era o Ganso, tava jogando bem. Então, era o Ganso, Luiz Fabiano, o Pato, Michel Basso, que tava fazendo aqueles golaços fora da área. Então, chegou um período, porra, eles pegaram do meio pra frente ali, bom, velho, os caras bom, né? Sombra, esse negócio do pintado, hein? Perguntar pro Daniel. Daniel, pra você, acredita que é boa a chegada de um ex-jogador como pintado? Ah, então, Sombra, é o seguinte, é lógico que o nome de um grande jogador traz aí uma ajuda em termos de conhecimento, já conhece o clube, como funciona e tal, né? Mas se não tiver o que o São Paulo precisa, né, de conhecimento na experiência no cargo que ele vai exercer, é só mais um nome que vai ficar um tempo, vai passar, vai desgastar e acaba saindo depois, entendeu? Então, se vier para agregar no cargo para qual ele está vindo ocupar, ok, eu acho válido, eu acho bem bacana. Se não, assim, não vale muita coisa, né? É um nome grande, mas de fato não agrega muito. Né? Mas por isso que eu acredito que... A torcida vai ser certo, né? Por isso que eu acredito que seria boa a permanência do Michel Bastos, e como de qualquer outro jogador que tenha uma boa qualidade. Porque vamos supor, você vai ter aí a chegada do Pintado... Trabalhando junto com o novo diretor de futebol, o Gustavo mais focado na questão contratual, né? Então você vai ter uma nova dupla comandando o futebol. Começa a formatar um esquema. De repente você chega com uma nova ideologia ali, né? O famoso organograma aí correspondendo, né? Onde de repente você pode chegar e salvar, recuperar. Aquele que tá muito mal pode ficar bem. Aquele que tecnicamente, de repente, não tá legal porque não tá com confiança, de repente dá uma melhoradinha. É. E ali, porque eu entendo, por exemplo, que o Corinthians, mais uma vez, e não é porque é rival que eu não vou elogiar, o Corinthians tem o Tite, que é muito importante. Mas eu não posso desconsiderar o suporte que existe em torno do Tite. A estrutura toda em volta dele. Com o Edu Gaspar. Funciona, né? Com o Alessandro. Né? Então, funciona. Eles são. E ajuda ele a ter o controle do time. Ajuda ele a trabalhar tranquilo, né? Então, técnicos que passaram pelo São Paulo era uma grande esperança, mas diante. E até tinha qualidade, mas diante dessa confusão que a diretoria, essa bagunça toda, eles não tinham. trabalhavam relaxados, né? Eles não tinham muita liberdade ou mais conforto para poder trabalhar e fazer o que tem que fazer, né? Tá certo. Deixa o seu palpite, cara. São Paulo joga contra o Oeste no fim de semana e já joga no Morumbi, né? Gramado novo, hein? É, gramado novo. 1x0 magro aí, viu? 1x0 magro pra ganhar mais 3 pontinhos aí. Eu não sei se é verdade, mas disseram que agora a rede no Morumbi vai ser vermelha, branca e preta. Eu não gosto, meu. Tem a rede, legal, que, a rede, eu ela acho, é branca, né? E tem a lista no meio, igual tem, a camiseta. Sabe de quem que é? Então não, eu imaginei que era diferente, então tá bom. Assim, a rede beleza. Que é assim também é do Bayern, Sombra, bem. Hã? Legal. A do Bayer é branca e vermelha e branca listrada, é bem legal. Não, mas aqui eu já vi umas redes aí, que eu não via do Morumbi agora, eu vi umas redes aí decoradas aí, que você fala, meu Deus do céu, hein? Eu só não sei se isso dá referência, né, cara? Tem isso também, né? Pega uns butinudos de longe... E depois os negros chegam e falam assim, olha, eu não acertei. Já tem o chamagol lá, né, gente? Aí já viu, né? Eu não sei se isso... Aí já viu, velho. Tem uns butinudos que gostam de mandar lá de baixo, velho. Daniel, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Sombra, eu quero ir na torcida estágio 97. Opa! Boa! Então você vai terça-feira lá contra o Trujillanos. Trujillanos, Soletri. Na torcida estágio 97, no Camarote Único. Um abraço pro Marcelo Neves, toda a equipe dele lá do Camarote Único, o Sérgio, a Fernanda... Todo mundo que ouve estádio 97 lá no Único, você vai ver. Primeiro mundo, hein? Maravilha. Você tem que estar terça-feira, às 7 horas da noite, na rua Curumins, número 5, bairro Cidade Jardim. Ok, Curumins, número 5. Curumins, tá? Curumins. Curumins. Beleza? É, Curumins. Aí vai ter um bar legal lá, o pessoal faz o esquenta pra ir pro jogo. Esquentinha lá. Tá bom? Toma uma lá. Beleza. Boa. Então falou, cara. Um abraço pra todo mundo aí, parabéns pelo programa, hein? Valeu, velho, mano. Um abraço. Valeu, até mais, tchau. Vamos ao terceiro e último ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida, é pulseira VIP do seu carro. Dá tempo de eu ir no banheiro? Não! O que ele pergunta isso toda vez? Toda hora esse... Daqui a pouco tem o quadro da avó, hein, menino? Daqui a pouquinho, quadro da avó. Ô, vó, você voltou, vó. Tava urinando. A vó vai. Demorou, hein, velho? Demorou, hein, vó? Dizem que a Globo quer a vó no lugar do Jô no ano que vem. Nossa, mãe. Ai, mas é muito tarde, eu não fico acordada, não. Tadinho do Jô, tá fazendo. É gravado. A que horas que grava? Grava à tarde. Lá fora da tarde. Tarde eu vou com a... São três que gravam todo dia. Eu vou com a Romilda tarde, toda Quem? Tarde. É. Onde vocês vão? A gente pega. Vão na sauna? Não, segundo é o dentista. O Aurora lá vê uns filmes? Segundo é o dentista, terça é o geriatra. Quarto é o clínico geral. É toda semana. É verdade isso aí mesmo, véia? Você vai na rua Aurora assistir uns pornô? Que é pornô? Ai, que pornô, seu idiota. Ela vai assistir um pornô e um Kung Fu e ganha um suco de laranja, velho. Você podia ser sua avó, seu idiota. Não era assim? E o churrasco grego. Aí ficou legal. Eu sou... Olha, acabei de ver foto da rede no Morumbi, assim tá bonito. Ah, bonito. Assim tá bonito. É aquele gol caixa ou é o véu da noiva? É o gol caixa. É o gol caixa. Véu da noiva. É o gol caixa, velho. Que a bola bate. Eu tenho outra informação da avó. Qual que é? Que não é lá, não. Ferragem, que é? Que ela vai lá na Rio Branco atrás dos negão lá da dos africanos lá, agora tá cheio de E pega os negão lá, velho. Ah, o Domênico diz que lá tá legal. Outro dia o Domênico chegou meio arqueado. Eu falei, que foi, Domênico? Tava andando a cavalo, ele falou, não, passei na Rio Branco, agora foi. Essa rede do São Paulo aí, que começa a perder, tem uns torcedores que vai falar, tá dando azar. Você não tem a dúvida. Outro dia eu li nos grupos cada do... uma também, velho. Do grupo do Orkut e do Palmeiras, tem os grupos, né? Orkut. Outro dia fechou, eu li, Orkut, eu juro por, olha, eu juro por Deus, que o menino falou que o Palmeiras só ganhava na época que o mascote era o periquito, não era o porco. Olha que nível chega. Muitas vezes nesses fóruns tem coisas que você lê que são desanimadoras. É absurdo. Dá uma olhada, isso. O Grêmio tá há 15 anos sem um título de expressão. Desde 2000. Fica quieta, velha. Bem feito. Sua velha. Bem feito, o Palmeiras ganhou ano passado. Só que nós ganhamos. Só que assim, aí, Sombra. Coincidentemente, a geral do Grêmio começou a ser criada nessa época, fazer avalanche. Tem cara nos fóruns que fala que a torcida dá azar, cara. Ah, imagina. Que é essa torcida que dá azar, acredite se quiser, não cara. Tenho dúvida. Acredito. Olha, o que tem de maluco, meu. É. Bom, vamos lá, terceiro ouvinte, alô. Alô? Quem fala? É o José. Ô, José. José do quê? José Bonomi, Sombra, tudo bem? É o Bonomi. Ah, José Bonomi. Ah, Hilton Bonomi. Mas também é freguês. Você também é do time da velha guarda, de ouvintes do Estádio 97. Velha guarda. Graças da Portugal. A Deus, tô aqui há 16 anos aí com vocês, velho. É verdade. É isso aí, velho. Quantos anos, é Bonomi? E eu já tô com 29, caramba, tô velho. Caraca, com quanto? Começou com 13. Com quanto? Caramba, tô velho. 29? 29. O legal é que o nome dele parece aqueles de garrafa, né? Qual que é? De água, né? Água é bom nome. Ai, né? Ai, boa. Não parece? Parece mesmo. Olha o trocadilho. 5.1, hein, gente? O computador tá ficando estranho, velho. Você pegou um juiz meio embaçado. É, tá ficando estranho. Bonomi, continua tricolor, Bonomi? Graças a Deus, e muita dificuldade, né, só, mas continua, né? É, que pedreira, né, cara? Verdade, velho. Mas vamos falar de assunto bom. Tite, deve ser o técnico da seleção? Não. Sai, Zica. Torço pra que isso aconteça, você não tem noção. Torço todo dia, porque não, é difícil, viu, Sombra? É difícil. Gente, o São Paulo, eu acho mais difícil enfrentar o Tite que enfrentar o Corinthians, ultimamente. Acho que seria muito importante, inclusive, pro futebol brasileiro, pra seleção brasileira... Evidente. Resgatar o torcedor. Ô, Sombra, da outra vez que eu vim, você tá torcendo pra China, agora você tá... Pô, você tá de sacanagem também. Não, eu não ligo pra seleção. É que eu penso muito no povo. Ah, é? O povo gosta da seleção brasileira. E a gente tem que se preocupar com aquelas coisas que o povo gosta. O povo entendi. Morreu. É o que dava palpite lá. Pra... Era o povo. O povo. Então, povo. E se o povo quer ter uma seleção... E a seleção é a alegria do povo? Nada melhor que você ter um técnico que possa resgatar isso. E o Tite é o nome que deve ir para a seleção brasileira. Ah, seleção que se lasque, o Tite já dá muita alegria pro povo. Povo coringão, nação corintiana. Ah, tem povo são paulino, povo palmeirense. Ah, tem que parar de ser egoísta, tem que pensar em todo mundo. É, chega de egoísmo. O Benjamin é um cara que fala assim, não, eu? Já deu, certo, o Corinthians, já deu o que tinha que dar. Aiba. Já ganhou. Já ganhou. Ô, Bonomi. Diga só. Estamos falando de técnico, a sua avaliação sobre o Balsa. Putz, Sombra, eu acho que eu sou iludido. Eu confio no cara. Eu confio. Ele ganhou 2 Libertadores, não deve ter sido à toa. Não acho que esse ano o São Paulo vai ganhar Libertadores. Muito longe disso. Mas, poxa, se ele ganhou 2, não é possível que ele não consiga dar um jeito no São Paulo. Ou pelo menos de mais garra pro time. Os primeiros jogos até acho que demonstrou isso. Agora tá uma... Coitado, o São Paulo tá nojo, velho. Mas... acredito que ele ainda vai dar uma luz, ele vai acordar, vai tirar Centurion, vai falar, poxa, agora vai trabalhar, porque não é possível. Eu ainda acredito, Sombra. Gostava muito mais do Osório, com certeza, pra mim era o novo Tele do Morumbi, mas ainda confio no Balsa. Agora, com o Osório também, hein? Nosso sistema defensivo era uma lástima, hein? É, mas também quem era nosso sistema defensivo, né, Sombra? Jogadorzinho medíocre que a gente tem até hoje, né? Até o Balsa pediu um monte de jogador no início do ano, pediu zagueiro, até alguns argentinos, mas não, o São Paulo não trouxe. São Paulo, o zagueiro que eu tô gostando muito é esse Malcom, né? Michael Elétrico. Michael. É, o melhor zagueiro de São Paulo vai embora no meio do ano. Triste, hein? É, São Paulo tem dias contados na zaga e no ataque, né? Ah, rapaz. Mas, Sombra, qual que você acha, assim, que é a gota d'água... Até quando esperar o Balsa, o trabalho dele? Eu acho que o Campeonato Paulista... Bela pergunta, hein? Parabéns. A dica que veio, hein? Fiz seu curso. O Impretz é o melhor... Esse é o cara, meu. Isso que é jornalista. Obrigado, né? Fiz por onde? Não? Eu acho, cara, que o Campeonato Paulista já é um bom termômetro pra saber a que pito toca o Balsa, pelo menos nesse contexto de São Paulo. Você sabe por quê? O Balsa fala que ele precisa de 3 reforços. Ele dá a entender que é o seguinte, olha, para jogar melhor precisa dos 3 reforços. Só que o São Paulo só pode trazer 3 reforços em agosto. Ou é julho ou agosto quando abre a janela. A gente sabe que todos esses times aí sul-americanos, os jogadores que atuam nesses países, eles esperam até o dia 30 de agosto para decidir para onde vai. Uhum. Então a gente vai ter que esperar aí até 30 de agosto para saber quem vai ter, se vai ter, pra ele aí começar a treinar esses caras no time, pra gente saber se o time vai ser bom em novembro. Então. Não, é complicado. É complicado. É complicado, cara. Eu sinceramente, eu acho que assim, a única chance que eu vejo do Balsa continuar no São Paulo, isso é palpite, não é informação. Sim. Só se o São Paulo chegar na final do Paulista, jogando bem. Mas jogando bem. Mas se chegar na final do Paulista, desclassificado da Libertadores, ele chega até agosto? se chegar na final do Paulista, entenda, jogando bem. O fator jogar bem é muito importante, mostrando evolução. Porque quando você passar por uma oitava, semifinal e final, você vai ter passado daquela etapa de ter enfrentado só time de segunda e terceira divisão. Você praticamente vai ter enfrentado aí, no mínimo, dois times grandes para chegar nisso. E o São Paulo é um time que nos últimos tempos, ele se borra, técnica e psicologicamente, para qualquer time grande. Tá sofrendo em clássico. Sofre em clássico. Joga mais ou menos em casa e joga pessimamente fora. Então, se ele conseguir mostrar no Campeonato Paulista, enfrentando Santos, Corinthians e Palmeiras, se é que, por exemplo, todos chegarão lá, o Corinthians já tá, o Santos também. Tá dando direto aí. Se eles acabarem se cruzando lá na frente, jogar bem contra esses times. Você entendeu? E aí mostrar, convencer. Não, olha, há uma luz no fim do túnel, porque hoje nem túnel tem. Entendi. Agora, ele pede, ó, por exemplo, o Calleri. Tem que botar o Kardec de titular. E também vai embora, né? Calleri não tá indo bem. Tá indo bem, você acha? Mas não dá pra jogar o centroavante que joga isolado. Ah, eu sei, mas o Allan Kardec fez um gol, pô, contra o Santos. Idiota, o Calleri otário. Fez um jogo antes. Ficou cagado, otário, né? Tá um belo gol de cabeça. É, belo, sim. Foi. Enfim, põe ele, pô. Ô, Azedão. Oi. Que imparcialidade. Não, eu digo que não tô sendo imparcial, falando de São Paulo aqui. Põe, tira o Calleri e põe o Kardec. Ah, é. Não, mas é complicado, ó. Centroavante lá no São Paulo hoje passa fome. Passa fome. Meu Deus do céu. No Palmeiras. Ó, e saiu o escalamento do Palmeiras. Não, não é isso aí. Escalação, velho. Ah, que mané, Palmeiras. Tem aí, tem. Não, deixa o cara aí, pô. O cara é São Paulino, pô. Olha, de novo, vó. Passa escalamento aí. De novo? Não, vó. É o cara São Paulino. De novo? Essa escalação é fake, não é verdade? Não é, já saiu. Vai confiar no Vilela? É porque o ataque é Lucas Barro, Alexandro e Gabriel Jesus. Ele mudou o meio. É o mesmo time. Fala, que você que é São Paulino, opinião imparcial. Fala aí que você tem essa escalação, tá ataque. Fala aí, Sombra, por favor. Escalação, olha aqui, olha. Brás, Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo, Egídio, Arouca, Matheus Salles, Robinho, Jesus, Alexandro e Lucas Barros. Quem tá de brincadeira? Jogar com dois pirulão lá na frente. Mas ele meteu o Lucas Salles de volante, né? Matheus Salles de volante. É, e o Jean? Ele colocou aí basicamente dois segundos volantes, o Arouca e o Robinho. Ele botou três atacantes, um deve ficar caindo pelo lado, né? No centro, acho que deve ser o Barrios e o Alexandro ficar centralizado. Eu acho que é o Alexandre, viu? Ele tem Alexandre, feito, é, eu acho. Ele tem feito isso. Eu tenho quase certeza. Alexandre volta pra marcar. É que eu vejo o Barrios. É. Não, ele volta, é verdade. É que eu vejo o Barrios às vezes mais rápido, né? Mas. A defesa, o Jean, ele trocou lateral direito. Thiago Martins e Vitor Hugo aí é uma tentativa. O Vitor Hugo é bom zagueiro. Ah, meu, olha. O Palmeiras, ele realmente não tem um meio armador. A dúvida é o Egídio, né? Não, ele não tem um meio armador. Eu acho que ele tá tentando aí. Ele podia, botar ele tá o Zé. Uma tentativa. De repente, no lugar do Alexandre. Egídio é a dúvida. O Regi, o Alióleo. E o Arouca, né? Se vai voltar a jogar bem. Mas, né? Bonomi! Ô, Sobra, só uma opinião sobre o Palmeiras. Palmeiras gastou dinheiro pra caramba, mas eu acho que o time ainda é feio, né? É um time que me lembra Fluminense. Só por minha causa que você acha isso, né, abestado? Mas você acha o time do Palmeiras feio e o nosso? Não, o nosso... É, tá dando opinião do Palmeiras, né? Isso aí. opinião do Palmeiras, valeu. É nóis, velho. É isso aí, velho. Gastaram muito dinheiro, eu acho que não contrataram. Poxa, contrataram só jogadores. É, mas quem não queria o Eric no começo do ano, viu? Mas aí é que tá a história. Aí, ó, tá quem vendo? Não o queria X da Eric? Questão. E esse marketing todo, ele fala, não, o Eric é bom. O Xavier, quem não queria? É, mas quanto o Eric é bom? É, o do Goiás era muito, esse do Palmeiras é medroso ainda. É, ele tá com medo. Ou a camisa pesa. Ué, com às certeza. Vezes a... mas é a camisa do Palmeiras, qual que é o peso? Tem variáveis demais. Sim, eu sei. Mas... Ó, o Cleiton Xavier, quando vê, fala assim, pô, agora arrumou, meio de campo legal, tem o Valdívia, Valdívia chupa, Cleiton Xavier, né? Aí pensava que o Valdívia ia ficar os dois ainda, na época. É, então. Aí qual palmeirense não articulava a escalação na cabeça com o Arouca, com o Gabriel, com o Valdívia e com o Mas então a culpa Cleiton não é tanto Xavier. Da diretoria. Não, mas eu concordo com você, que tem as variáveis. Às vezes você tem jogador que você fala, puta, ó, tem tudo pra dar certo e não dá. É. Aí eu concordo com você. Eu se divirto, velho, porque antes é o seguinte, A imprensa ficava todo dia anunciando as contratações do Palmeiras. Quem é que contratou hoje? Quem é que contratou hoje? Quem é que foi hoje? Agora hoje, fica os capô também. É, tem 60 jogadores lá, porra. Tem 80. Mas, vó, quando você pensa em Gabriel, Arouca, Cleiton Xavier e Valdívia, o torcedor, ele acha do cacete. E o Dudu? E ainda Dudu na frente, mais um. Você fala assim, no papel... Lucas Barrios, né? E Lucas Barrios, não, mas ainda não tinha chegado, acho que o Barrios. Rafael Marques. Rafael Marques fazendo gol. Fazendo gol. Aí você fala, opa, no papel, com certeza, hein? Negócio vai. Só que o futebol não é feito de papel, o futebol é feito na prática. O Rafael Marques caiu o rendimento, o Arouca se machucou um bom tempo. Gabriel também. O Valdívia foi embora, o Cleiton Xavier não jogou. Felipe Gabriel não jogou. Aí você é obrigado a recorrer ao resto, né? Dos 30 e tantos jogadores contratados, mas só que o resto não foi suficiente para agradar o torcedor. Fez e ainda número, tem mas não fez qualidade. Ainda tem o Moisés, que é um meia esquerda, que dizem que estava bem. E machucou. Moisés. Né? Moisés? Moisés. Moisés. É, mas é feia a coisa, viu? É. Mas futebol é aquilo, não adianta para mim, não adianta falar de nome. Eu quero saber como que joga. Claro. É. São Paulo também tem um monte de jogador aí que você fala assim, ah, tem o Ganso, tem o Michel Bastos, tem o Caleri, tem o Allan Kardec, né? Wesley. Tem o Wesley, que fez certa fama no futebol. Eu quero saber é na prática. E muitas vezes não é só porque tecnicamente tem os problemas individuais. É que às vezes, taticamente, o técnico não consegue montar o negócio, cara. Não dá ginga, né? Como é que diz? Liga, velha. Bonomi! Um abraço pra você, cara. Valeu, obrigado pela audiência. Ô, Sombra, quero ir na torcida estádio 97, meu. Ah, porra, meu, como é que você não vai, velho? Torcida estádio 97 no camarote único. Tá garantida a sua vaga. Você viu isso aí, gente? Tá garantida a sua vaga, viu, Bonomi? Tô vendo. É? Bonomi? É. Pera aí, Sombra. O que aconteceu, Pagano? Ô, Sombra, a gente olhei plasma aqui para o RG. Ah. Eu vi uma informação aqui que o... Vamos dar o crédito aqui pro blog do PVC. Sim. E Tite é o novo. Sim. Vamos aplaudir. É um print fake, será? Eu acho. É, então vamos. Dá uma olhada então aí. Então volta. Eu tava aqui agora. É melhor apurar direito, né? Se tem jornalista aqui, pergunta, né? Que eu falo pra vocês. Ô, Impretes. Ó, eu vou falar pra vocês. Você confirma. Antes de setembro, o Dunga não joga pelas eliminatórias pelo Brasil. Olha, de Caravaia. Na nossa extrema direita caiu um, capotou um cara lá, velho, de susto. O ouvinte. Nossa, calma aí, abana ele aí. Minha pressão aqui caiu. Vamos ver certo isso aí. Isso aí, lindo. Abana o cara, velho. Por aí, velho. No momento, no blog do PVC, não, nada. É fake, tá vendo? Não, mas é o blog ou a informação não, que passa via Twitter? Não, é exatamente isso. Não, peraí, agora sumiu aqui. F5 não é jornalismo, eu falo na minha palestra. Eu queria só dizer que o Bonomi, que foi o terceiro ouvinte do Momento Sem Parar, ele deve comparecer às 7 horas da noite da terça-feira na rua Curumins, número 5, travessa da Marginal Pinheiros, em frente à usina da traição. Aqui, ó, o PVC desmentindo aqui no Twitter dele. Montagem com a página. Ufa, graças a Deus. Ó, o cara quase teve um infarto ali, velho. Pode cortar pra vida aí, pode cortar pra vida. Meu card aqui já começou a pulsar. Sabe aquelas brincadeirinhas babaca que o Benja gosta de fazer? Eu? O Benja aprendeu a mexer com esse negócio de Photoshop. Olha o tema, olha o tema. E quer sacanear o PVC agora. O PVC no Twitter dele fala, montagem descarada. Eu não escrevi isto, é alguém que fez uma montagem com a página do UOL. É crime, diz o PVC. Viu, Benjamin Bach? RG, como que foi a partida, velho? A partida será hoje, Shadow. Vamos hoje pegar a Ferroviária lá na Vila. Espero que seja um jogo... Não tem nada a ver com jogo de futebol. Como assim, mano? O que você tá falando, porra? Tô falando da partida. Você não vai pra Santa Isabel? A partida, estrada, carro, Santa Isabel. Você não vai lá cuidar da tua mãe? Sim. Dona Cidália que amanhã faz 91 aninhos. Vamos todos pra Santa Isabel, Shadow. E ó, você que pega a estrada, faça como eu sempre. Cinto de segurança passado, obedeça os limites de velocidade. E se você tiver o sem parar, você passa por todos os pedágios, pimpão. Eu passo pimpão, velho. Pego aquela pistinha que é quarentinha que você tem que obedecer ali e vai embora. fé em Deus e pé na tábua. É nóis! É isso mesmo. Muito bem. Preste atenção. Dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar, para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem parar, sua vida no seu tempo. Vamos falar da Polo Ar, mano? A Polo Ar Condicionados, que é a maior distribuidora do país, está com uma nova parceria no Estádio 97. A Samsung! Bem-vindo, pessoal da Samsung! São aparelhos com design e estilo inconfundíveis, contando com o sistema Virus Doctor, que elimina 99% de vírus e bactérias, hein? Olha só que legal! Hoje eu vou dar uma baita dica para vocês, hein? Ar-condicionado multi-inverter quente-frio da Samsung. Ele tem uma tecnologia que permite, com uma única unidade externa, atender múltiplas unidades internas, ou seja, economia de espaço e dinheiro. Acessando o site ou ligando agora na Polo Ar, você encontra este e outros aparelhos da linha Samsung em condições únicas no mercado, tá legal? Então você já sabe, né, amigão? Com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima! É, aviso importante aí, você é o vintaço do Estádio 97. Você nunca foi no resort do Estádio 97? Ô, seu Bento, você nunca foi no resort, né, seu Bento? Ah, não fui, Sombra. Resort não é fui, da hora, é, assim, eu sempre fui, né, meio na minha... Você devia esse ano. Vamos marcar, não é, né? Não é perto da sua casa, não, seu Bento? Devia esse ano. É, é pertinho, mesmo, é pertinho da minha casa. Dá pra ir a pé, se eu quiser. O pessoal tem muita curiosidade em conhecê-lo. É mesmo? Você devia esse ano. Então tá bom. Acho. Vamos, já vou... Já. Contar aquelas histórias. Bloquear aqui, vou bloquear as datas. Bloquear a data. Qual que é? Passa aí, a data. Resort do estádio vai acontecer de 10 a 12 de junho. Tá bom. No Bourbon Spa Resort, perto de Atibaia, onde você tem chácara. É. Onde você planta, é sua, né? Onde lá você planta mandioca. Lá é sua, né? Lá é minha, não é do amigo, não. Você tem pedalinho com o nome dos teus netos lá? Tem. Só não me põe no quarto com o Rudy. Ah, tá. Tem Valério lá na sua fazenda? Tem. Ah, é. Então é isso aí, olha, gente. Até o seu Bento vai estar. De 10 a 12 de junho, resort do Estádio 97, com toda a turma do Estádio 97. E vai ter torneio de futebol society, futebol de botão, bingo do Estádio 97, futebol no videogame. Ô, Renan, você já foi no resort? Não fui, Sombra. Eita, mas você também, hein? Não, mas esse aí eu já tô providenciando. Olha, presta atenção, Renan. Você pode parcelar em 6 vezes no cartão ou no cheque. 6 vezes no cartão ou no cheque, cara. Mole, mole. Então, você que quer participar do resort esse ano, com toda a turma do Estádio 97, é um evento que tá na 8ª edição, é porque é bom. É porque é bom. Ligue agora na Lotus Travel. 2896-4665. 2896-4665. Ou você pode conseguir informações via e-mail no viagens@lotustravel.com.br. Vai ser legal demais. Olha, detalhe, viu? No pacote, café da manhã, almoço e jantar, tudo incluído. E num quarto, num apartamento com um casal, podem ir ainda mais 2 crianças até 12 anos e as crianças não pagam. Oh. É, resort do Estádio 97 vai ser legal demais. Oh. Vai ter até um stand-up do Rudy Landucci. Fiquei sabendo que até o Veloso vai lá. É, o Veloso a gente vai abrir um show pra mim. O Veloso ele começa... Ah, ele abre o show. Vai abrir pra mim. Olha, ah, o Veloso é bom, hein, gostoso. Olha a tática do Rudy Landucci. Esse Rudy... Sobra, você é muito esperto, porque eu te falei só 20 minutos atrás, você já se ligou, velho. Não, olha, não é tática não, velho. Se liga na tática. É. Ele bota o Veloso, que aí o pessoal chora. Aí quando entra o Rudy, puta, o nego dá risada. Muito pelo contrário, o Bernardo é muito bom. Quando eu comecei, foi um dos caras que mais me ajudou. Gente... Tenho feito vários shows com ele, ele tá muito bem. É engraçado, os caras gostam ele... de falar de tática fora do ar. Não. Mas gente... no ar, esconde o jogo. Ó, o Rudy, eu vou te falar. E lá eu vou fazer uma rodada com os personagens, que eu nunca tinha feito isso, com os personagens da rádio aqui. Legal. Vai mas... ter o Bolsonaro vai estar lá. Legal. Isso. E coitado. Tem uma montagem que ele faz do Aguinaldo e o Domênico de tanga, que é uma coisa... É uma delícia. É impressionante. E é Dia dos Namorados, será que vai ter alguma coisa, Aguinaldinho com o Domênico, de repente, né? Dia dos Namorados? Pode ser, ano passado eu entrevistei ele lá no palco. O quê? Achar uma pra levar. Ah, mas você acha. Ficar 3 dias lá, só no reboque. Fala lá com o Alves, que você arruma. O Alves, velho, é verdade. Véio. Qualquer uma que falar, 3 dias, tudo pago, né? Vem, fiado. Festa, velho. Fala com o Alves, que você arruma. Boa. É isso aí, resort do estádio. Ligue 2896-4665, pode ligar agora. Tem o plantão da Lotus Travel aguardando a sua ligação. Ô, vó Olímpia! Oi, amor. Opa, vai, vó. Vamos lá. Segura aí, vó. Segura, vó. Olha o show da vó. Vamos lá. Vó Olímpia Leite, desnatar o show. Oi, meus telespectadores do rádio. Tava com saudade da vó? A única coisa que tem saudade de você é o seu andador, sua velha. Bom, hoje nós vai receber aqui um grande convidado que vai nos ensinar a fazer a sopinha de frango. Sopa no verão? Meu Deus, seu bigode velho vai ficar todo suado, vó. Bom, vamos lá. Vai começar a sopinha ali, ó. Ô, Avaloninho, pega o franguinho pra vó. Aonde? Cadê? Ali, ó. Ali do ladinho do pinico, ali, ó, de baixo. Ah, tá bom. Peraí, sua porca! Colocou comida perto do pinico? Meu Deus, dá menos nojo ver a Gretchen pelada do que comer essa sopinha de frango. Ah, peraí que eu esqueci do convidado, Avaloninho. Aí, pode entrar aqui, aprijo. Vem, vamos entrar, pode vir. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje. Mas que porra é essa? Tá imitando o Robocop, Fanho? É cada convidado que vem aqui, hein? Não, eu tenho problema na garganta. Falo com esse aparelho. Ai, desculpa, viu, Aprijo? O Avaloninho não tem educamento. Educação, sua idosa! Esse velho não chegou nem no meio do estúdio ainda. Vai, mais rápido, pelo amor de Deus. Eu estou correndo, pode ver. Estou correndo. Ele vai ficar com essa voz de robozinho do Star Wars até o final do programa? Meu Deus! Uma hora depois. Olímpia, estou chegando. Tudo bem? Estou chegando? Você demorou uma hora da porta do estúdio até a cozinha. E olha que esse estúdio é minúsculo, hein? Olha, já comemos essa sopa de pinico. Pode ir embora, ô voz de lata. Vai tomar no meio do seu... Ah, porra, velhinho! Ah, porra, porra! Tem um robô que anda! Ah, olha aí, olha aí! Oba, olha aí! Porra, robô que anda, meu! Porra, cadê? Olha a cara dele! Olha a cara dele! Olha a cara dele! Ai, meu Deus! Quem que soltou o Dominiquinho, hein? Desculpa, eu vi ele na gaiolinha pedindo café. Me deu um dó. Nós tivemos que prender ele desde que o Parmeira perdeu pro Água Rasa, viu? Água Santa! Que pariu! Não fala essa palavra, seu idiota! Porra, velhinho, água santa, meu Deus, porra, a cuca, meu Deus, porra, que merda, velhinho, ninguém aguenta mais, Série B, porra, porra, porra. Salve-se quem puder, meu Deus. Não me deixem aqui, ei, ei, alguém me ajude a sair, ei, Robocop, não me babaca, deixe porra. Aqui. Vai, o idiota, porra, vai, o babaca, porra, porra, meu Deus, velhinho, porra. Vó Olímpia Leite, desnatar o show. Adoro o Avaloninho, vó. Olha, seus assistentes, o Avaloninho e o Dominiquinho são demais. Um beijo pro Aprijo, que foi no programa, parado, viu? Aprijo, ficou desesperado no programa. Era o Aprijo? Chegou em casa agora há pouco, me ligou. Olha, queria agradecer aí pro resort do Estádio 97, o apoio do pessoal da Cassineira, também do pessoal da futliga.com.br. Futliga é a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque seus jogos. O pessoal da Futliga tá mandando fazer uns uniformes tão legais para o torneio de futebol society. Demais. Do resort, cara. Que demais, hein? É que o Mota não pode atrapalhar. E agora... Você tira o Mota, pelo amor de Deus. E agora... Mandou. E agora corrigido, né? Já mandou lá pro Chico? E agora corrigido, né? Com times que realmente nunca... Mas, o Mota fez assim, ó. Times que nunca ganharam nenhuma medalha. Olímpica. Ele botou assim, ó. Canadá, Estados Unidos, China. E o Mota... As três primeiras ele botou essa, aquele jegue. Você acha que a maior concentração de burrice no planeta tá no Mota? Não, eu vou falar uma coisa. Se mudar a grama de couro, o Mota morre de fome. Ah, morre. Olha, esse aí, se cair de quatro, não levanta nunca mais. Mas não é isso, é que ele tá desligado, né? Ele não se liga. Tá louco, dá um tchau aqui pra vó. Falou. Aí eu tô indo lá. Tá gelado aí. Vai te ferrar. Tá gelada lá, viu? Oh, claro. Olha, vó. O ah, vó, vó. Com esse pezinho de iceberg, vó. 5-1 Palmeiras, 3 gols do Jesus. Anota aí. Ela já tem problema circulatório, né? Com esse pezinho de iceberg, vó. Se perdeu, quebra a cara amanhã, hein? Olha, vocês querem saber quem que tem de todas as derrotas do porco? Vó Olímpia. Vó, Campeonato Nacional da Madeira, eu não fui. Eu não queria falar nada, mas a pessoa do grupo que pediu pra não zoar o Palmeiras no grupo do WhatsApp lá é a vó Olímpia. Pronto, falei. Aí, a vó Olímpia. Muito bem. Ô, Narigudo, vamos falar do Extra. Olha só, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Pode falar? Segura coração! Pensando em chamar os teus amigos e a família para ver um jogão em casa? Dia de jogo, né? Jogo dos bons? Então é melhor abastecer a geladeira com muita Itaipava para ver seu time dar show de bola e tomar aquela Itaipava bem gelada. Os craques do gramado com certeza vão entrar em campo para organizar a torcida. E para isso não pode faltar de jeito nenhum quem? Itaipava. É isso aí. O futebol com os amigos e a família, você sabe. Quando o assunto é futebol, amigos, família, Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Então você sabe, você merece reunir os amigos, a família e torcer. Olha só, cerveja Itaipava, garrafa, 300ml, R$ 1,69. É isso mesmo, cerveja Itaipava, garrafa, 300ml, apenas R$ 1,69. Você não pode perder de jeito nenhum. Corre lá pro Extra. Você merece o Extra Gol, você merece mais, você merece um Extra. E lembre-se, hein, bebê, só com moderação, hein? Perfeitamente, é isso aí. Vamos trazer mensagens aqui através do aplicativo, muita gente escrevendo para nós, no oferecimento de Pirelli, promoção Pirelli, comprou 3 pneus, o quarto é grátis, aproveite. Paulo Ar, com a Paulo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima. Também oferecimento de Recubriplast, impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é Gol. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Mensagens rápidas, né? Vamos aqui, olha. O Anderson. Gostaria de saber se ainda há vaga para assistir o programa ao vivo na sexta. O Bá vai te responder, Anderson. O Rafael. Rodrigo Abreu. Olha aqui, olá amigos do estádio, tudo bem? Sou ouvinte e admirador do programa há tempos e ouvi sobre a ideia de ter o cartão impresso do Tapa na Camurça. Topa uma parceria? Deixo as unidades da Alpha Graphics à disposição. Ô, amigão, muito obrigado. Olha, o presidente da Alpha Graphics mandou. Oba, vou te encaminhar um e-mail e nós vamos fazer uma parceria pelos cartões aí. Valeu, Rodrigo, muito bacana. Deixa eu ver aqui. O Rudi Landucci, passe recobre plástico no brioco do Dodô porque ele tá escorrendo. O Guilherme Rodrigues manda um mapinha aqui com o avião da Singapore voando em direção a Barcelona, levando a turma do estádio 97. Deixa eu ver quem mais aqui. O Doni mandou. Sombra, pergunta pro Benja se ele tá sabendo de alguma coisa. Sobre Tite na seleção, não. Fizeram uma montagem aí com o blog do PVC. É tudo uma grande verdade, tá bom? Estádio 97 da Energia 97 FM. Tá tranquilo aí no trânsito, né, cara? Ô, oh, que beleza. Tá voltando pra casa, separou no farol. Filho sossegado. Tava tudo tão tranquilo, né, amigão? Sabe o que aconteceu? Bateram na tua traseira. Isso você já sabe, né? Sentiu o tranco. Desce lá pra ver quem tá dirigindo outro carro. Paola Oliveira. Jesus. Tá tudo bem. A Paola tem seguro. Você largava a Carol pela Paola, Vila? Nunca, jamais. Em off. Essa você sabe que tem imagem agora, né? O estádio, sei, né? Pelo site, né? E em off. Mas fica frio, Vieira. Você vai com a Paola no bate-pronto. Porque a Paola tem seguro HDI. Então vocês vão no HDI bate-pronto, que eles liberam conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. O filhinho do Vieira vai ter uma madrasta bonita, hein? E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha, até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre. E aproveite, já que você vai estar com a Paola e com o celular na mão, peça pra fazer uma selfie com ela, né? Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa! Já já vamos fazer o sorteio, mas agora nós vamos falar do cartão Zoom, né, mano? É isso aí, amigão! Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Ah, não sabe como? É muito simples, se liga só. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele. Sem pegadinha, você só vai encostar lá seu cartão no validador e tá lá, R$5 de crédito nele. Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar, tá bom? Vem na novela, tomando café da manhã, você nunca mais vai pegar fila. Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como se escreve? Eu vou soletrar para vocês, tá bom? Z Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Z-U-U-M. Ou então você pode acessar o site também, zoom.com.br/bilheteunico. E lembrando também, amigão, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom, ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Boa, mano! Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Vamos agora fazer o sorteio. O sorteio do ar-condicionado, da Polo Ar e da Samsung. Olha a hora, hein? Reza. Tô mexendo no fundo da lata, saiu. Saiu do fundo da lata. Saiu. Atenção, você. Reza. Quem será, hein, Vieira? Quem olha, será, eu vou te falar, região. O nome é comprido, hein? Olha aí. Ó. Ligou no dia 30 do 3. Ontem. Quem? É, parece ser homem. É o filho de Gleide. Gleidson Lopes de Oliveira. Sensacional, meu garotinho. Parabéns. Levou, hein? Que beleza. Levou brincando, ó. Opa, levou aí um ar-condicionado de 9.000 BTUs. Samsung da Poloar. Parabéns. Legal demais, hein? Muito show de bola. Que presente, hein? Sensacional, pô. Não é não, seu Bento? Porra, incrível. Olha, você, é bacana, você, véio. Gleidson Lopes de Oliveira, encaminhe um e-mail de contato para pa@97fm.com.br, ok? Para ele poder entrar em contato com você e acertar direitinho aí o seu brinde, o seu presente. A presença do corintiano, o Renan Sanches. Você não é filho do homem? Não sou fã do homem. Ah, então, queria ser. Sobrinho? É sobrinho? Não sou nada dele, não. Ah, não sei. Obrigado aí, rapaziada, mais uma vez, mandar um abraço pra todos vocês. Boa, valeu. Do Biron, São Paulino Roxo. Valeu, cara, um abraço pra vocês. Olha, vamos encerrando rapidinho o programa, tem um pequeno intervalo político. Vamos. A gente volta amanhã no oferecimento da Acer, Construindo com Valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Pequeno intervalo político, na sequência tem Night Sessions. Jair Bolsonaro se filia ao PSC em defesa da família. Boa noite. Está entrando no ar o programa do Partido Social Cristão, o PSC, o Partido da Família Brasileira. Brava gente brasileira. Longe vá, temor servir. Ou ficar a pátria livre. Ou morrer pelo Brasil. O PSC acredita que é das cidades que vai nascer um Brasil melhor. E é por isso que já vem trabalhando em muitos municípios com sucesso e fazendo a diferença. Como em Bela Vista de Goiás, prefeitura do PSC, onde hoje já foi alcançado o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, previsto para 2021. Bela Vista de Goiás é exemplo de educação para o Brasil. Essa cidade superou a média nacional do IDEB de 4.7, batendo os 6.1, tendo alcançado em 2014 a meta nacional de 2021. Tudo graças à gestão PSC do prefeito Eurípides do Carmo, que mostrou que trabalhando de forma certa, fazemos a diferença. Pastor Everaldo Pereira, presidente nacional do PSC. Educação é direito do cidadão. Bom ensino, boa escola, pagar bem o professor é missão do bom administrador. E o PSC tem mostrado que sabe fazer. Afinal, é através dos municípios que vamos fazer um Brasil melhor. PSC, cada vez mais Brasil. André Moura, deputado federal de Sergipe. Noraldino Júnior, deputado estadual de Minas Gerais. Harold de Oliveira, deputado federal do Rio de Janeiro. Senador Eduardo Amorim de Sergipe e Eduardo Bolsonaro, deputado federal do Rio de Janeiro. Este ano, teremos eleições municipais. É hora de escolher vereadores e prefeitos que irão administrar sua cidade nos próximos 4 anos. É no município que temos a base de nossa vida, junto à nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos. Este é o momento de unir forças para juntos construirmos um Brasil melhor. Agindo sempre com transparência, ética e responsabilidade. Seja você também um instrumento dessa mudança. Nós, do PSC, acreditamos que só melhoraremos nosso país fazendo um grande trabalho em cada cidade. É no seu município que começa o Brasil melhor. Estou com o Brasil. Estou com a família. Estou com o PSC. PSC em ação. O PSC trabalhou com afinco e determinação e foi aprovada na Câmara Federal a redução da maioridade penal. O texto aprovado foi da emenda de autoria do líder do PSC, deputado André Moura. Pastor Everaldo Pereira. Este projeto é uma vitória do Brasil. Afinal, segundo a última pesquisa do Datafolha, 87% das pessoas defendem a redução da maioridade. Em algumas regiões, esse número ultrapassa 90%. O povo brasileiro pedia esta mudança e nós do PSC trabalhamos por isso. PSC, cada vez mais Brasil. Enquanto o Brasil trava uma verdadeira guerra, usando recursos, propaganda e dinheiro público para acabar com o mosquito da dengue e zika, o município de Iturama, em Minas Gerais, saiu na frente. Isso mesmo. Iturama já está 100% saneado. Mais uma administração do PSC fazendo a diferença. Uma cidade 100% saneada. Parece sonho, mas não é. Iturama está 100% saneada graças à administração PSC do prefeito Cláudio Borrinho. São milhares de famílias que podem dormir tranquilas, pois esta prefeitura do PSC está fazendo a diferença. Enquanto o governo federal, com sua incompetência, não planejou nem trabalhou para enfrentar o mosquito da zika, nós estamos fazendo a nossa parte. Se cada município trabalhar com planejamento, transparência, responsabilidade e sem corrupção, vamos virar este jogo. Seja na saúde, no emprego, no transporte e também na segurança. É no município que começa um Brasil melhor para todos nós. PSC, cada vez mais Brasil. Gilberto Nascimento, deputado federal de São Paulo. Irmão Lázaro, deputado federal da Bahia. Marcondes Gadelha, vice-presidente nacional do PSC. Marco Feliciano, deputado federal de São Paulo. Takayama, deputado federal do Paraná. E doutor Boni, secretário-geral do PSC. Nossa cidade é uma extensão de nossa família e por isso temos que cuidar dela com muito amor, carinho e atenção. Nós do PSC acreditamos que só melhoraremos nosso país fazendo um grande trabalho em cada cidade. Uma cidade bem administrada se torna forte e oferece qualidade de vida aos seus cidadãos. Pois é em nossos municípios que resolvemos os problemas do dia a dia. A saúde, a educação, a geração de empregos, tudo passa pelo prefeito e vereadores. É por isso que nós do PSC acreditamos que só podemos melhorar um país fazendo um grande trabalho em cada cidade. O PSC sabe fazer. É no seu município que começa um Brasil melhor. PSC em ação. A aprovação do Estatuto da Família foi mais uma vitória do Brasil. Este projeto, aprovado com quase 80% dos votos, define família como a união entre homem e mulher. E o PSC, através da atuação marcante do deputado Marco Feliciano, esteve presente nesta luta. O PSC está presente em todos os estados brasileiros. São centenas de vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais e um Senado Federal, todos unidos trabalhando em defesa da família brasileira. Estou com o Brasil. Estou com a família. Estou com o PSC. PSC Mulher. Júlia Marinho, deputada federal do Pará. Nós sabemos a importância da mulher como alicerce da família e da sociedade. O PSC Mulher está aumentando a representação feminina dentro do partido. Através de encontros regionais, que incluem debates e palestras, as mulheres têm a oportunidade de conhecer as bandeiras do partido, trazendo novas ideias, experiências e mostrando a sua força. Denise Assunção, presidente nacional do PSC Mulher. Você, mulher, me diga uma coisa, onde é o nosso lugar? Em casa, escola, no mercado de trabalho, nosso lugar é onde quisermos, inclusive na política. O Brasil passa por uma grave crise que afeta as nossas famílias. Nesse ano eleitoral, é a chance de mostrarmos a nossa força e competência. Com amor e princípios, educamos nossos filhos e administramos nossa casa. Está na hora de usarmos nossas qualidades em favor do Brasil. Venha para o PSC. Coragem. Determinação. Independência. O PSC acredita que só a família transforma o Brasil. Para quem acredita em tudo isso, para você que acredita em tudo isso, vem com a gente. Por um Brasil melhor, PSC. Jair Bolsonaro, deputado federal do Rio de Janeiro. Cansamos do politicamente correto. Cansamos de uma nefasta política de direitos humanos. Cansamos de um governo cada vez mais interferir em nossa economia. Cansamos de ter um presidente, ou uma presidente agora, voltada a atender interesses de ditaduras companheiras. Todo aquele que, porventura, tenha a chance de mudar o Brasil, por menor que seja, não deixe passar essa oportunidade. O Brasil precisa de cada um de vocês. Vitório Gaga, deputado federal do Mato Grosso. PSC sempre crescendo. Eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais. A sociedade brasileira quer mudança e a bandeira do PSC, uma das bandeiras, é mudança. Pastor Everaldo Pereira, presidente nacional do PSC. O PSC, Partido Social Cristão, vai sempre continuar de forma democrática defendendo a família como base da sociedade, seguindo sempre os princípios cristãos. Reafirmamos nosso compromisso com a vida do ser humano desde a sua concepção. Somos contra a legalização das drogas. Somos a favor do livre mercado, da livre concorrência, da liberdade de imprensa e da meritocracia. Nós do PSC defenderemos sempre com firmeza tudo aquilo em que acreditamos, seguindo a Constituição brasileira e nosso estatuto. Sempre de acordo com a doutrina cristã que diz: amarás a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Até breve. Acesse o site www.psc.org.br e participe ativamente da democracia. Deixe suas ideias e conheça a verdadeira alternativa da política brasileira. PSC, o Partido da Família Brasileira. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. A Energia 97 faz o seu rádio tremer com o melhor do drum and bass. Terremoto, sábado, 7 da noite. Energia 97. Os novos nomes da cena eletrônica nacional. Sets exclusivos. O que é tendência? De segunda a quarta, meia-noite, Spirit Radio Show. Aqui na Energia 97. Energia. Duque do Mundo. Energia. Uma pátria educadora oferece oportunidades de olho no futuro. Com mais de 9 milhões de matrículas, o Pronatec vem ampliando o acesso ao mercado de trabalho e contribuindo para o crescimento do país. E para continuar transformando a vida de jovens e trabalhadores de todo o Brasil, neste ano serão ofertadas mais de 2 milhões de novas vagas. Acesse o site do Pronatec e saiba mais. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Você quer reduzir o custo e aumentar a capacidade de internet da sua empresa? A ASAP Telecom tem a solução. Focada no mercado corporativo e provedores de internet, oferecemos link dedicado, com garantia de 100% de banda contratada, LAN to LAN, conexão direta entre matriz e filial da sua empresa, colocation, suas aplicações e equipamentos usando o nosso data center, acesso ao maior ponto de troca de dados do país, PTT-SP. Saiba mais em azaptelecom.com.br ou pelo telefone 2667-1208. A Zap se escreve com S. Solidariedade. O nosso partido está atento às questões que envolvem a mulher brasileira. O Solidariedade tem promovido diversos cursos de formação de liderança de mulheres em todas as regiões do país. E também realizou um encontro para discutir o combate à violência contra a mulher. Essas são barreiras que precisam ser vencidas. Junte-se a nós, participe desta luta. Com solidariedade a gente muda o Brasil. Energia.

Playing with my friends. Playing with my friends. such a long time. Someone's filled all the gaps between the lines. There's a lot that's gone on. Take a force of nature just to shut them up. It might only be inside of mine. The echo of an echo from another time. Words of thoughts that we need. Sessions.